Esse é o Navio Pirata número 61, podcast sério. Olavo Caneiros, estamos aqui começando mais um Navio Pirata, um podcast super sério. Muito. Levado a sério. Muito. Levado a ferro e fogo. Muito. E eu sou o Pedro Falcão e à minha frente tem o Realnik Marx. E aí, caras? Um homem sério. E aí, caras? É isso. Tudo bom? É assim que homem sério. Muito sério. Esses são homens sérios. Todos nós somos sérios, você também, Daniel W. Sério. Olá, ouvintes, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o senhor Daniel W. Estou vestindo um terno. Eu sou muito sério. É uma gravata borboleta. Gravata borboleta. E estou mexendo com papelado. Isso, exato. Com papelado. Isso eu estou atolado em trabalho. Meu Deus. Oh, meu Deus, eu preciso ver as notícias da bolsa de mercadorias. Não, Júnior, eu tenho que trabalhar. Bolsa eu não ligo para o seu desenho. Ah, bolsa de mercadorias. Essa é minha bolsa, eu tenho mercadorias. É tipo uma bolsa de RPG, assim. É tipo aquele cara que vende smogulho no Resident Evil. Tio Boyan, ele abre a bolsa dele de... Tem uma bazuca, tá ligado? Ai, cara. É a bolsa do Félix o Gato, tá ligado? Ai, ai, tenso, hein? Ai, gente, então, hoje a gente não tinha o que falar. A gente mais ou menos ainda não tem. A gente ainda não tem muito. Cara, posso que tem um filme pornô baseado na Mary Poppins chamado Cherry Poppins. Cherry Poppins! Certeza, cara. Sim! Certeza. Cara. Cherry Poppins. E é sobre... um cara, tá ligado, não, na verdade? E é sobre uma babá que alicia crianças pra trabalhar num bordel, tá ligado? Nossa! Aí, cara, atenção! Não fizeram ainda. Atenção, brasileirinhas. Mais uma vez, grandes ideias. Se vocês não fizeram, faça. Ideias milionárias. E tamo providenciando de graça aqui, ó. Começar a gravar de novo e falar Navio Pirata, um podcast de ideias milionárias. Né? É porque é isso que nós somos. É o único cara. Tipo de ideia que a gente tem. E sérios. Sim. E nós somos sérios. Sério. Sérias ideias. Mas falando sério, hoje a gente realmente não tinha o que falar mesmo, a gente não tinha mesmo o que falar, mas aí a gente resolveu assistir um Netflix, e eu não sei porquê, mas a única coisa que eu resolvi apertar era o The Nanny, que era... The Friend. Era só The Nanny, só. The Friend. Né? Tipo, só The Nanny. Tá. Que é uma série dos anos 90 muito horrível. Então aí a gente falou, cara, a gente começou a lembrar de outras séries e tal, e a gente falou, foda-se, vamos falar de séries. É uma série dos anos 90 bem oitentista, assim. Bem, tipo, começo dos anos 90. É tipo 91, 92, tá ligado? Mas tipo, o que a gente consegue fazer ainda que é igual aquelas da década passada? Tipo, não, vamos fazer esse. Um estranho no ninho. Mas e aí a gente falou, cara, vamos falar, velho, a gente falou disso, vamos tentar ver até quanto que a gente consegue falar de séries, que séries odeio, horríveis, sabe? Dos anos 90 que a gente odeia profundamente. Friends! E, por exemplo, Friends. É engraçado, mas a gente pode começar justamente por esse The Nanny, cara, que é um que a gente tá assistindo agora, que é tipo, pra quem não lembra, é basicamente uma história sobre... Eles contam isso no começo de todo episódio, de uma forma muito irritante. Assim como Fresh Prince, assim como Alf. Exato. Assim como aquele filme, aquela série do Pé Grande. Que também tudo, então eles contavam tudo. A história. Sim, estranho, Ninho! É. E basicamente, The Nanny trata de uma história séria, de uma babá. Muito sério. Que foi, que ela saiu da loja. Uma babá. Ela trabalhava numa loja de casamento. Isso. E ela sonhava em casar e ela era... De casamento. Ela... Compre aqui o seu casamento. Exato. Casamento sem promoção. Da melhor forma que eu posso explicar isso. E ela trabalhava numa loja de casamento e ela sonhava em casar, não coincidentemente. Na loja de casamento. Na loja, possivelmente ela ia fazer, inclusive ela ia comprar o dela lá mesmo. Sim. Desconto de funcionário. Eu trabalho aqui porque o casamento sai mais barato. Exato. 20% de desconto. E aí, só que ela era dona, na verdade, ela ia casar com o dono do Pico, tá ligado? E aí o senhor casamento. E aí o senhor casamento falou: não, eu vou contradizer a minha família, eu não vou casar. E aí ele não casou. Não. Isso é trágico. Não. Ele basicamente não Como casou. Como assim ela, ele não casou ele com não ela? Ele não casou com ela. E aí ele foi e expulsou ela de casa, da loja. De casamento. Fora, vai pra lá com os seus serviços de casamento. Tudo. Vai para lá. E aí ela foi embora e ela foi parar, não sei exatamente como ou porquê, mas ela foi parar na casa. De acordo com a Inter, ela tava vendendo cosméticos de exatamente, porta em porta. Exatamente, exatamente. Ela Você tá sabe que esse é um podcast honesto, quando a gente começa falando, a gente não sabia o que dizer, e em 2 minutos a gente tá explicando no que consiste a série The Nanny pra vocês. Então é tipo, se vocês achavam que a gente tinha algum respeito pela sua juventude, o tempo que vocês têm na Terra, vocês agora têm certeza que a gente não tem. Tipo, se vocês estão ouvindo isso, é porque vocês, sabe, vocês estão meio desocupados, o que eu vou fazer? Acho que eu ouvi cara, esses caras falando. Mas sobre, cara, eu preciso terminar isso agora. Você consegue. Enfim, e aí ele... basicamente, ela vai parar na casa desse milionário que, curiosamente, eu acho que ele é um dramaturgo. Ele faz peças. Ele faz peças. Ou seja, ele é tipo... Peças. Ele é tipo... E ele é britânico. Ou seja, ele é tipo um Miguel Fala Bellamy britânico, tá ligado? As poucas coisas que eu lembro dessa série, fora a voz irritante da mina, é que, tipo, rola piadas recorrentes sobre Andrew Lloyd Webber, tá ligado? Então, acho que ele faz peças de teatro. Ah, ele faz peças de teatro. Faz musicais, essas porra. Entendi. Tá, então, e aí ele faz musicais e tal, e ele é britânico, porque afinal é... É o único tipo de mundo... gente que faz. Exatamente, todo mundo que faz teatro. É o blackface de uma pessoa da Inglaterra, né? Exatamente. Tipo, British face. Eu tenho esse sotaque e escrevo peças. Porque eu tenho esse sotaque. É um white face. É cockney face. Cockney face. British face. E aí tem esse cara, personagem British face. E aí, não sei como, mas... sei lá exatamente como, mas ela consegue o trampo de cuidar dos filhos dele. Que é a última coisa que ela faz. De acordo com a introdução, ela pega e tenta vender cosméticos. E ele fala, nossa... Ela tem estilo. Não. Ele fala, na música ele fala, she got style, she got something. Sei lá, eu acho que ela tinha atitude e ela tinha estilo. Era tudo que ele precisava pra criar os filhos dele. Daí ele pegou ela pelo braço e puxou pra dentro. É, o ele que falou, é, o que você é... agora é minha babá e você mora aqui. Exato. Amarrou ela no porão. É, exatamente. Isso. Sabe, tem uns filmes de terror que começam assim, sabe? Da hora, The Nanny escrito pelo Odd Future, tá ligado? Cara, e né? Ela é realmente amarrada no porão, assim. Forçada a cuidar dos bebês mutantes dele, tá ligado? Isso ia ser louco, cara. Eu ia assistir essa série pra sempre, cara. Não é? E The Nanny, acontece isso, e aí tudo o que acontece a partir disso são as enrascadas no qual ela se encontra. Mil e uma atrapalhadas. Porque, aparentemente, o grande objetivo dela é encontrar um homem, e é a única Mas coisa que ela Mas mal sabe ela que o homem da vida dela está logo ali. Ao lado dela, o tempo todo. Né? É. Que coisa. Coisa bonita, né? Eu acho que é uma história, uma mensagem muito bonita. É. Emocionado. É. Transe com seu chefe. Exato. É essa a mensagem. Tem um caso com seu chefe. Se isso não é machista, eu não sei. Eu não sei o que é, cara. Pois é, cara. Esse cara me dá dinheiro. Deve ser o meu verdadeiro amor. Eu vou transar ele. Vou pra transar sempre. Ele pra sempre. Mas, cara, era impressionante que hoje a gente assistindo, a gente contou uma piada de zoofilia. Sim. Uma piada de aborto. Sim. E todas as outras piadas de judeus tipo, que existem. Não, é uma infinidade de piadas de judeu, cara. É, inclusive as de aborto e de zoofilia. Sim, também cara. Eram de judeus. De alguma forma. De algum jeito ou de outro, cara. Mas é muito engraçado, porque ela não é engraçada, essa série, né? Não, cara, não é. Mas é que talvez é porque a gente nós não somos senhoras judias. Talvez, é. Nós não somos o público-alvo. Não. Aquelas senhoras judias devem olhar e falar assim, oh, that's just like my daughter. É. Oi! Oh, this is exactly my Madonna. Ela deve olhar e falar, tipo, eu já sei o que vou dizer na sinagoga quando eu chegar. Tipo, vou fazer sucesso na roda das minhas amigas. Imagina se, tipo, rola treta por spoiler de The Nanny, tá ligado? Nossa, que elas cara, não deve rolar pra caralho. Acompanhando a temporada, tá ligado? Nos joguinhos de Mahjong, assim, tipo... That's spoiler, Judith! Don't tell me that! Como assim? Ela usou um roupão? Eu queria surpresa! Mas enfim, e aí é muito bom porque é horrível. Mas ela. É muito bom porque é horrível. Então é porque é foda, cara. Porque, tipo, quando. Eu era desses moleques da Zona Sul que ficava trancado em casa desde cedo. E, portanto, minha família tinha TV a cabo. Uhum. Então, com TV a cabo, a gente tinha acesso à Sony Entertainment Television. Sony Entertainment. A Sony. Canal onde ninguém falava português. Warner também. O cara falou, tipo, na próxima terça, Batman, The Animated Series. De, tipo, velho. É verdade, cara. Que você desab... eu apertei algum botão no meio dessa frase? Era engraçado. É verdade. E aí a Sony passava essas séries horríveis, né? E The Nanny era um que parecia... Tem 6 temporadas, cara, mas parece que tem 13, sabe? Assim, parece tipo, que é pra sempre. Parece que é The Nanny is something are forever, tipo, como The Nanny. E aí é meio bizarro, cara. Mas aí a gente começou a lembrar de outras séries, muito escrotos, cara. Mas muito escrotos mesmo. Tipo Friends. Tipo Frasier, cara. Cara, Frasier... Eu nunca entendi Frasier. Então, eu lembro que tinha uma época na minha vida que eu tipo, achava assim, putz, se pá, não sou sofisticado bastante pra entender as piadas, o humor, né? Sutil de Frasier. Mas daí, tipo, eu tentei assistir Frasier em várias épocas diferentes da minha vida. E nenhuma época eu entendi. Eu falei... É ruim mesmo. Cara, é meio impressionante. Você lembra de Frasier, Hans? Eu nunca assisti Frasier. Sério mesmo, cara? Mano, eu tentei assistir. Como eu posso te explicar, cara? Por favor. É um cara britânico em rascadas. Antes de tudo, você precisa saber que... Você lembra, você conhece uma série dos anos 80 chamada Cheers? Que tinha um bar. Não? Era um bar. Não, mas eu sei qual é. Que tem um bar. Ela é bem clássica da TV americana, assim, de, tipo, séries não muito boas. Piada sobre alcoolismo. É, exato. E é o que hoje seria Always Sunny em Filadélfia, só que tipo, o Always Sunny turbinado. Só que engraçado. Só que muito mais engraçado. Mas enfim, e aí o Cheers era esse bar e tal, e aí um dos personagens que colava no bar era esse Frasier. E aí o Frasier é um spin-off. É um spin-off de Cheers, de né? De Cheers. Caralho. É, tipo, cara. Um spin-off ruim de uma série ruim. Isso, exatamente. E aí, qual que era a transa do Cheers? Tinha o Mr. Cheers. Tinha o Sr. Frasier, que era um ator muito horrível que... Enfim, era um ator horrível. O nome dele de verdade é Frasier, né? Frasier mesmo? Não, acho que não. Era um ator lá. E aí, basicamente, eu não lembro que... Ele acho que era um advogado, ou ele era alguma coisa... Ele era um personagem muito secundário. Um arquiteto, talvez. Mas por algum motivo as pessoas amavam ele, daí eles decidiram fazer uma série com ele. E aí no Frasier é ele, no apartamento eu dele. Acho que ele é um psicólogo. Ele era um psicólogo. Porque britânicos em séries ou são dramaturgos ou psicólogos. É, exatamente, né? Acho que ele era um psicólogo. E aí tinha o irmão dele, que era um loucão, assim, e fazia umas bostas e reclamava de tudo e tinha uma voz engraçada. Ele era igualzinho ao Frasier. E era igualzinho ao Frasier, né? E ele acho que não trabalhava, ou trabalhava em alguma coisa nada a ver. Enfim. E era isso só, cara. Tipo, não tem mais nada além disso, assim. E aí era, tipo, piadinha... Quirky jokes, assim, sabe? Pelo que eu lembro, era, tipo, piadas britânicas dentro de um contexto americano. Então era coisas que não funcionava direito, tá ligado? Porque todo mundo ali era britânico. Era. Só que eles estavam em Nova York. É. E, tipo... E era horrível, cara. E assim, eu nunca entendi isso também. Agora que você mencionou, eu fico... Porque eu também ficava pensando nisso. Falei, acho que só não entendo, tipo... Mas não era engraçado, não era cara. Engraçado mesmo, cara. Realmente tipo, não realmente era engraçado, não era engraçado, tá ligado? É foda isso. É foda. Mas, tipo, como assim? O que ele queria na vida? Então, exato, não sei, entendeu? Não sei. É tipo, e olha que assim, era da mesma época de todas as séries aí e tal, eu não lembro o que acontece na série, sabe? Tipo, eu lembro só que eram umas piadas jogadas de vez em quando ele estava naquele apartamento dele, sabe? Uhum. E era sempre eu e o irmão dele sempre andando e ficando meio puto, porque ele era meio baixinho, assim, tá ligado? Sim, que... Eu lembro que tinha um cachorro. E tinha um cachorro, né? Mas eu não lembro o que o cachorro fazia. Não, pera, esse não era outra série horrível? Não, tinha um cachorro. Tinha um cachorro. Então, que era sempre que eles deixavam com o tio velho, tá ligado? Pode crer. Tipo, você é velho, fica com esse cachorro. Cara, e falando em cachorro, isso me lembra de outra série horrível. Beethoven. Beethoven. Beethoven é foda. Tinha um desenho do Beethoven. Né? Tinha, né? Tinha um desenho do Beethoven. Que ele andava... Tinha um desenho do Máscara. Tinha. Tinha um desenho do Ace Ventura. Cara, tinha. Ventura, nossa, tinha cara. Tinha um desenho esqueci do Robocop. Disso. Eu lembro do desenho do Robocop. Desenho do Robocop, eu não lembro. Desenho do Robocop. Sério? Milhões de vezes menos violento que o Robocop. Caralho, velho. No Honest Trailer do Robocop, eles falam, tipo, esse incrível filme de sangue violento, esse R-rated movie que, which was marketed to kids. Tem vários desenhos do comercial do Robocop que dispara tiros, assim. Eu lembro do desenho do Robocop, eu assistia quando era moleque, era bem ruim. Nossa, é verdade, né, Rambo, cara? Tá Robocop, em certo momento, ele foi uma coisa meio para crianças, porque tinha brinquedos. Cara, Rambo foi uma coisa para crianças, cara. Tinha desenho então, do Rambo. É surreal, isso. É bizarro, são filmes muito violentos, tá ligado? Tipo, muito violento. E por que eles não fazem isso hoje, sabe? Tipo, se eles podiam fazer isso nos anos 80, tipo, fazer o filme sangrento e depois vender uma versão, versão kids. Por que eles, né, não podem fazer, tipo, faz um desenho da Hanna Vingadores sanguinário, tá ligado? Tipo, não, faz um desenho da Hanna-Barbera do Kill Bill, tá ligado? Tá ligado? Isso é demais. Isso é divertido, cara. Nossa, é verdade, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É meio que o equivalente, se eu for parar pra pensar, tá ligado? Nossa, é muito pesado isso. Nem muito, cara. Que pense nisso. Estranho, velho. Nossa, muitas pessoas estão encucadas agora com isso, eu tenho certeza. Mas falando em cachorro, outra série que eu tinha lembrado era aquela Mad About You, que era daquele comediante que tinha um cachorro, eles tinham tipo um labrador, eu acho. E aí era aquele comediante também italiano que ele é tipo... Que nunca fez mais nada na vida. É, cara, ele nunca fez mais nada na vida, ele é tipo o Seinfeld que fracassou, tá ligado? Ele é o Seinfeld que não teve uma boa ideia. É, o Seinfeld que deu ruim, assim. E ele só fez uma série ruim e chata, assim. E aí era mais uma dessas séries que, tipo, não há história, sabe? Que é tipo, tem o problemas cara... Problemas de casal! É, problemas de casal, de um casal que o cara, eu acho que é escritor, ele é comediante, talvez? Eu acho que talvez ele seja... Eu vi pouquíssimo dessa série, cara. Talvez seja comediante. Ou escritor. Eu acho que ele é escritor. E aí, Ele é os dois. E aí, é com ele e com a Ellen Hunt, né? Que é a Ellen Hunt. Sério? E é com a Ellen Hunt. Era com a Ellen Hunt. E é com a Ellen Hunt. É. E aí, ela era, tipo, sei lá, só esposa dele, eu acho. Ela era a mulher. Eu não lembro qual que era o trampo dela. Que não eram engraçados. É, e aí, exato. E era isso, sabe? Tipo, e eles eram meio neuróticos na cidade grande, sabe? Assim. É. E aí, era a vida dos anos 90... Hippie, tipo, de jovens casais. Yuppie, meio yuppie bizarro, assim, tá ligado? E era só isso, cara. É. E era, tipo, só isso mesmo, assim. E eles tinham um labrador. É? É meio como vocês faziam sucesso, tinham que ser sobre yuppies, né? Porque eles tinham que ter uma casa... Ninguém queria assistir Beavis e Butthead live action, né? Tipo, uns caras sujos num bagulho, tipo... Fazendo umas paradas. Exatamente. Engraçado, é verdade. Friends também é assim. Friends é a mesma coisa, tipo, uns caras yuppies que não trabalham. É, eles não trabalham, mas eles têm muito dinheiro. Will and Grace também. Will and Grace também. Ele trabalha. É, então. Ele era advogado. É verdade. Pelo menos ele trabalhava, tá ligado? É. Agora os friends, os amigos, nenhum deles trabalhavam, cara. Eles só tinham aquele apartamento. Não, e eles tinham uns trabalhos muito X, assim, tá ligado? De repente eles tinham uns puta P firmeza em Manhattan, tá ligado? Tipo, você é louco. Mas o apartamento, eu acho que era da avó da Mônica e ela herda. E essa é a explicação de, tipo... É da família. É meio, tipo, spoiler da família. Ela ganhou, assim. As outras pessoas também têm apartamentos. Os outros apartamentos são firmeza também. É, o do Joe e do Chandler são dois quartos, um banheiro, uma cozinha aberta e tudo mais, mano. É, mó firmeza, cara. Okay. Não, imagina quanto custa um apartamento desse no meio de Manhattan. E aí... Um apartamento desse aqui, né? Exato. E aí o Chandler é, tipo, um cara que até um certo ponto da série, ele decide que, tipo, não, eu vou ser publicitário agora. Tipo, isso acontece em algum momento. O começo era sempre sobre, tipo, tinha uma piada recorrente de, e o que é mesmo que você faz? E daí ninguém sabe o que ele faz direito, porque acho que ninguém... Traficante de drogas. Ninguém se deu o trabalho de escrever que ele traficava drogas. Chandler Drug Dealer. É. Drug Dealer. Friends é outra também, que você não sabe, tipo, qual que é o conflito da série, tá ligado? Que eles são amigos, querem? Cara. Tá no título, cara. Eles são amigos, esse é o mote da série. Olha a nossa amizade. Problemas de amigos? E daí era sobre quem, sabe? Né? Oi? Engraçado, agora que a gente tá mencionando isso, morreu um pouco esse tipo de série. Até tipo, sei lá, Two and a Half Men. Que meio que... Mas Two and a Half Men tem. Porque tem uma coisa que o irmão dele fracassado vai morar com a coisa e com o filho. Mas o negócio é tipo, ele é mó putanheiro, tá ligado? Esse cara que é um putanheiro, filho da puta e odeia todas as pessoas, exato. Curte muito o moleque. E daí é isso que mantém o negócio ali. É, exatamente. Mas peraí, que tipo de série que morreu, você falou? É esse tipo de série que não acontece nada, não tem um plot, tá ligado? Só, tipo, coloque os escritores pra escrever piadas pra essas pessoas que fazem coisas. Sim. É engraçado isso, né? Tipo, morreu mesmo esse tipo de série, assim, sim. Tipo... O próprio Seinfeld, assim, tipo, era um pouco assim, mas é que Seinfeld era bom e engraçado. É, mas... que Seinfeld era escrito por pessoas que eram engraçadas, tá então, ligado? É, exatamente. Essa é a diferença, tá ligado? Exatamente. Mas é igual do Drew Carey Show, sabe? É. Nossa. Era tipo genérico do genérico. É, genérico era do genérico do genérico. É que era aquela época específica na qual, tipo, todos os comediantes de stand-up tinham que ter um programa exatamente. De então, um sitcom. É, exatamente. Era é meio bizarro, que isso. Tinha, eu tipo... tava falando disso no Harmontown essa semana. É, eu como, tava... Tipo, caras... Você pegava esses caras que eram comediantes, então eles são uns bosta na vida, tipo, sim. Eles estão sempre se fudendo. E daí fala, não, esse cara, ele rola, vamos fazer uma série dele. E daí a série dele chama, tipo, o show do Drew Carey. É, tipo, então esse cara que chama Drew Carey no programa que chama o programa do Drew Carey. Sim. E daí, tipo, todo mundo fica falando, nossa, eu amo Drew Carey é demais. E daí você tá amando esse personagem que tem o mesmo nome do cara, e daí quando a série é cancelada... Tipo, ninguém mais liga pro Drew Carey, sim. Mas o cara também chama Drew Carey, então, tipo, não é que seu programa foi cancelado, tipo, as pessoas, de repente, não ligam mais pra você, porque era você, no, era, tipo, muito, muito tenso psicologicamente, assim, pras pessoas. Mas é que o Drew Carey, ele teve a boa sacada, ele fez o Whose Line Is It Anyway depois, né? Que era muito bom. Fez. Era? Era bem bom, fez. Cara, que era aquele programa de improvisação. É, que inclusive o Jeff Davis, do Jeff, era de lá. Era dele, tipo, todo mundo do cast, inclusive do Drew Carey Show, tava nesse programa. É. Então, mas daí você faz um negócio de, tipo, vamos fazer o nosso rolê, assim, né? E não de, tipo, vamos fingir que eu tenho essa vida, não, e lógico, este trabalho. Lógico. Sim, sim. Era bizarro isso mesmo. É. Bizarro. Era bem bizarro. É, foi um período bem bizarro dos anos 90, cara. E falando nisso, nessas séries com nome, me lembra outra série horrível que é o Everybody Loves Raymond, cara. Cara, é, né? Que é uma série que não faz sentido algum, cara. E na verdade, cara, ninguém ama ele. Cara. Aliás, que essa. É, então. Eu acho que não conhecia uma pessoa que amasse essa série. É, exato, cara. A única coisa que eu ficava fascinado de ouvir essa série é que eu queria ouvir ele falar porque ele tem uma voz ridiculamente grossa. Ele tá parecia ligado? O Caco dos Muppets. É verdade. Era a única razão. Era a única coisa. Sabe? Não, ele tinha o irmão dele que era o tropeço também. É verdade, o irmão dele. Que tipo, só. É verdade, cara. Essas só duas isso. Coisas eram era realmente engraçadas. Porque mas o resto. As peças tipo, eram horríveis. Era horrível. A esposa dele era uma antipatia do caralho. Assim, não, era tipo um saco, era uma merda. Assim. Ali, tá ligado? Era tipo. E a piada era sempre tipo: ah, eu odeio meus sogros, meu sogro e minha sogra. Ah, meu sogro e minha sogra estão vindo. Ah, vamos fazer de conta que a gente não tá aqui. Ah, eles chegaram. Nossa. E daí era horrível. Era esse tipo de piada, assim. E daí, Raymond, chegamos e trouxemos o seu irmão. Fiz merda hoje. Tá ligado? Tipo, era isso, só todos os episódios. Eu falo estranho, cara. Ah, os anos 90. Mas eu tenho certeza que em 15 anos a gente vai estar falando, tipo, meu, que porra era Dexter, sabe? Tipo, como assim? Não, 15 anos, eu acho que as pessoas já estão falando que porra era Dexter agora. Mas tá ligado? Dexter funcionava, a primeira temporada de Dexter é ótima. A primeira bombou. A temporada era legal, primeira temporada da hora, isso eu concordo, mas depois tipo... Ué? Porque a gente vai acabar, é igual o Netflix, tá ligado? Quantas séries eles acham que eles podem fazer pra falar, tipo, não, as pessoas curtem esse rolê agora. É, a gente tava falando... Fizeram o Drew Carey Show, sabe? É... As pessoas curtem comediantes agora. Ei, quer fazer uma série com o seu nome? É. Sim, era exatamente isso. Mas é engraçado, né? Porque eu achava que, tipo, porque a Netflix tem uma resposta muito mais fácil, assim, tipo, eles conseguem ver, ah, beleza, as pessoas não estão curtindo isso daqui mais facilmente, porque ele vê exatamente os dados. É, um bagulho instantâneo ali. Que eles não contam pra ninguém. É, que eles não contam pra ninguém. Tá vendo isso? É genial, de, tipo, não vou falar quantas pessoas assistem essa porra. É surreal, cara. Mas o Dan Harmon tava falando que agora que é, porque, tipo, eles têm meio que o Ibope deles nos Estados Unidos e todo mundo fala, não, esse bagulho tá meio zoado, igual a gente fala aqui que o Ibope tá meio zoado. E daí agora que o community passa na Yahoo, ele ficou tipo, finalmente, as pessoas que eu achava que assistiam realmente assistem. Tipo, o número de espectadores da minha série é exatamente o que eu imaginava, vezes três, assim, tá ligado? Tipo, sério? É muito mais do que ele tava esperando. É. Porque ele falava, tipo, não, a galera... Porque a conta não batia no cálculo de... eu não lembro como que é o Ibope deles, o nome, mas o Ibope fala que tantas pessoas assistiram, mas quando alguém ameaça cancelar, tipo, 1 trilhão de pessoas vão pra internet e falam, não, por favor, não cancela essa porra, tá ligado? É verdade, tipo, não é possível, sabe, que só 3 pessoas estejam assistindo a série. É verdade, e assim, pô, o community, pô, eu assistia os, sei lá, os 2 primeiras temporadas, assim, mesmo tudo bem, baixando e tudo e tal. Uhum. Então tinha, e falava, lembro disso, sabe, tipo... O community foi um bagulho que eu não consegui gostar, cara. Nossa, o community... É que por algum motivo aquele personagem principal me irritou pra caralho, tá ligado? Um maluco lá, o Jeff. Isso, o principal. Saga, tipo... Ele me irrita profundamente, daí eu acabei desencanando, tá ligado? Acabei pegando um bodão, assim. Personagens específicos em séries me dão um bode da série, tá ligado? Entendi. Eu tenho essas. Não, acho muito foda. E é muito... É porque, sei lá, é muito, tipo, uma série de escritor, assim. Então, nossa, e se eu batesse uma punheta e colocasse todos esses filmes juntos num episódio engraçado, sabe? Uhum. E daí quando você, tipo, nossa, e agora ele fez um episódio inteiro de filmes de gangster do Scorsese, tá ligado? Uhum. Tipo, uau, isso é demais, só que com frango. Uhum. Era incrível. E, sei lá... É. Daí ele saiu e foi uma bosta, daí ele voltou e não melhorou muito, mas tudo bem, estamos lá, firmes e fortes assistindo até o filme. Sabe? Mas acabou, né? Não. Agora, digo, a série. Agora, é, agora vai terminar a sexta temporada. É. E daí o Yahoo jura que, não, a gente vai, porque tipo... Quer fazer mais, tal, terceira, né? Terceira ou quarta, eu acho que eles estão de tipo, Six Seasons and a Movie, sabe? Tipo, porque é a medida de boa série do Sex and the City, sabe? Você faz seis temporadas e um filme, tipo, uou, esse bagulho deu certo. Uhum. E daí eles estão nessa, tipo, os fãs pegaram esse negócio, tipo, não, isso vai acontecer, sabe? Essa é a hashtag do Community pra vida. Sim, entendi. E daí o Yahoo, quando comprou o Community, tipo, não, a gente vai fazer isso acontecer, vai ser demais, tal. E daí tá acabando a sexta agora, e Deus sabe o que vai acontecer. Nossa, cara, imagina o tempaço. Sei lá, filmes de séries não tem como dar certo, sabe? É, eu acho meio né? Quando você vai pro IMDb, você não acha Sex and the City nos primeiros 250, sabe? Não é um negócio, isso que eu ia te perguntar, você que com certeza assistiu do Sex and the City, o que você acha em relação? Nossa, é insuportável. Pior que é igual... Eu assisti Legalmente Loira semana passada. Nossa. E o roteiro é genial, porque tipo é um puta filme da Sessão da Tarde, mas o roteiro ele tem todas as... Tipo, nossa, daqui pra cá você enxerga todas as... Tipo, onde as coisas têm que dar errado, onde as coisas têm que dar certo. Tipo, ele tem um equilíbrio perfeito, assim. E o Luke Wilson. Grande Luke Wilson. E um final de, tipo... É meio que o The Rock quando ele vira no tribunal. Eu vou ser xerife, todo mundo... É muito filme porqueiro, tipo, ah, tá bom. Mas é um roteiro que funciona muito. E o primeiro Sex and the City, ele quando, tipo, ele faz um filme de verdade, assim. Ele é um grande episódio épico de coisas que podia... Então ela tá fazendo uma... ela meio que... Puta. É meio que uma caverna de Platão dos relacionamentos de filmes antigos, de tipo, eu vou conhecer o homem dos meus sonhos e a gente vai ter um casamento lindo, vai ser... ela reconta a história da Cinderela num cenário contemporâneo e daí é nisso que o filme afunda, sabe? Que, tipo, o meio do filme é como isso não deu certo. Ah. E daí o final é ela casando, tipo, igual aos filmes da Cinderela, tipo... porque ela tenta... Não, a gente vai só morar junto e daí, tipo, vamos casar. E daí a gente só faz um casamento nós de boa e pronto. E esse vai ser a vida dos nossos sonhos mesmo assim. Tudo dá merda. E daí o final é que, tipo, não, vamos fazer direito. Que tipo de merda que dá, sabe, assim? Ah, dá uma merda de... Se eu vou filmar tem uma história de casamento, tem que dar uma merda. A única merda que você pode dar é tipo, oh, he got cold feet. Ele fica em dúvida na hora que eles estão chegando pro casamento, mas ele vai ligar pra ela e não consegue. E é aí que o filme dá errado, sabe? Tipo, uh-huh. Porque ele não aparece lá na hora e daí, não, está tudo acabado. Então, tipo... Sabe, eu não lembro qual filme que... Ah, esqueci agora, mas tinha um filme que era todo... Frozen! Frozen é um negócio que todo mundo falou, tipo, uau, é o melhor roteiro de todos. E todas as coisas que dão errado em Frozen era, Frozen? Tipo... Aquele do Let It Go? É. Não assisti. Não, sério. Tipo, tem uns amigos meus que só assistem os filmes do Paquistão e falam, realmente, obra. E fica, tipo, nossa, Frozen foi, demais. Sério? Porque ele relê o conceito de princesas, que esse negócio de, o homem dos meus sonhos. Você acabou de conhecer ele, você não pode se casar. E é, tipo, sério, é o... pior filme de todos os tempos. É eu queria entender cagado. Por que todo mundo pira nessa porra tanto. É muito. Por que as pessoas piravam em Pequena Sereia, sabe? Tem princesas, tudo é lindo, fofo, tem músicas e é tipo Glee, sabe? Certo. Tipo, se eu conto pra você quais esses são os sentimentos e é sobre isso que a gente tá cantando. E daí as pessoas falam, nossa, a música realmente vem do coração. E Frozen é isso, só que o roteiro é tipo um lixo do lixo. De, tipo, essa mina tem poderes do gelo. Só que os poderes do gelo, eles mudam cada vez que a gente precisa que aconteça alguma coisa no roteiro. Entendi. Então, tipo, ela agora cria vida, ela agora faz castelos. A roupa também é de gelo. Mas, não, ela não vai morrer de poder. É, tipo, é muito zoado. E todos os problemas de Frozen, tipo, oh, meu Deus, o que eles vão fazer agora? Era, eles podiam só virar e falar com outra pessoa por 30 segundos e explicar o que tá acontecendo e daí ia ficar tudo bem. Né? E o meio do filme do Sex and the City é a mesma coisa. Tipo, oh, meu Deus, não, está tudo acabado entre nós. Tipo, você parou pra falar com ele, sei lá. E daí o filme é que, tipo, ah, realmente, a gente tem que fazer casamentos como se fosse uma princesa Disney, porque daí as coisas vão dar certo, sabe? Que e daí bizarro. O segundo é, tipo... Tem dois? Tem dois. Tem Sex and the City 2? E o segundo é, tipo... Esquece o primeiro. É tipo o Rambo. Sabe o primeiro, quando a gente tentou contar uma história... Estabelecer um personagem. E meio que funcionou, assim... Desencana. Agora é só a parte de comprar roupas e piadas de mulher rica. E piadas de cocô. Nossa, é Deus, terrível. Cara. E daí elas vão pro deserto. E tem uma cena delas andando no deserto em câmera lenta. E você fica tipo, caralho, velho. Quem que aprovou esse filme, tá ligado? Você assistiu o segundo zoado. Também, cara? Eu assisto, várias coisas. É, claramente, cara. Caralho, Rony. É assim que eu sei o que acontece. É assim que eu sei quando as coisas são ruins e quando elas são boas, porque elas... Rony é um grande termômetro do planeta. Eu sou um grande termômetro do planeta. Mas é foda. Mas isso é uma coisa, tipo, eu sei que se você tá ouvindo isso e tá pensando como que a gente saiu de The Man e de... foi pra... Porque sequências de filmes são ruins, a gente tá seguindo a voz do coração. O que aconteceu com o Rambo 2, velho? É genial! Cara, o primeiro, Rambo, é um dos filmes mais fodas que eu já vi, cara. Mas sob um certo ponto de vista, o segundo também é, cara. É animal, velho. É animal! Mas não tem nada como continuação sim, do primeiro. Sim, concordo. É igual Matrix, sim. Tá ligado? Você pegar as lutas, são as... Uau, que demais! Ele vai lutar com 800 pessoas que são o mesmo cara. Que da hora! Ele vai bater nelas com uma placa de trânsito. Yes! É tudo que eu tipo, quero. É foda, realmente. O primeiro Rambo é toda aquela coisa profunda. Você sente dó do Rambo. Você fala assim, oh, John Rambo, que dó. Tá ligado? Você se sente mal e tal. Daí o segundo filme é ele dentro de um Apache gritando e metralhando um vilarejo vietnamita inteiro, tá ligado? E é tudo que não tinha... O Rambo do segundo e do terceiro e do quarto é tudo que ele não era no primeiro, tá ligado? Mas eu achei engraçado que no quarto eles tentaram misturar as duas coisas. Uhum. Ele virou tipo um Rambo... É verdade. Ele virou um Rambo cheio de emoções, só que eu mato todo mundo, tá ligado? Tipo... Com flechas. Com facão. No quarto ele mata todo mundo com um facão, velho. Não, mas ele aparece mandando flecha nos caras. No 4? E metralhadoras também, cara. Todo tipo de arma. Aquela cena do Jeep que ele transforma o brother em carne moída ali é foda. É pesado aquele, cara. Mas o Rambo 4 saiu quando estavam, tipo, todo mundo começou a entrar na vibe do Arc Flash. Arc Flash. E daí todos os jogos tinham Arc Flash, todos os... O Crysis 3. É engraçado, cara. A humanidade rolou um flerte grande com arco e flecha nos últimos 3 anos. Foi o mais absurdo. Tipo, Far Cry. Crysis era um jogo sobre um cara que tinha um nanosuit. É tipo o máximo do máximo da tecnologia. A gente vai fazer o terceiro invisível, jogo. A capa é ele com um arco e flecha, velho. Tipo... E era bom o arco e flecha, cara. Isso que é foda. Não, é ótimo. Nos jogos, o arco e flecha geralmente é a melhor arma, tá ligado? Era muito bom. Porque, tipo, matar na faca, que é de uma vez, só que a distância é o melhor de dois mundos. Mas acho foda que, tipo, acho que a galera desencana da regressão a partir do momento que se pá alguém no campo de batalha, de fato, deve ter tentado usar um arco e flecha e falhou miseravelmente, tá ligado? Você não viu na internet aquele cara muito foda do arco e flecha? O flechista fudido lá, cara, é animal, velho. Aquilo é muito da hora. Aí tem os caras que duvidam dele. Esse cara aí não é... Isso daí é tudo mentira, isso daí é tudo só o quê... Acho que aquele cara é fabricado, tá ligado? Existe pra, pra indústria poder fazer manobras de arco e flecha nos filmes e ninguém falar, tipo, isso é impossível. Olha aquele cara faz. Esse cara de sunga aqui. Na verdade, ele é animatrônico. Era tudo CG. Era tudo CG exportado em 240p, assim, tá ligado? Pra ficar tudo, essa imagem ruim, tem que ser verdade. É uma boa técnica isso, cara. É uma ótima ideia. Vamos fazer isso. Mas mais uma ideia milionária. Mais uma ideia milionária pra indústria. Sim. Economizar uma grana aí na indústria. Exatamente. Do cinema. Exatamente. Rambo. Rambo 2 era louco. Era louco. Rambo 2 era louco. Mas eu prefiro um mesmo também. Não, era da hora, cara. É que, tipo, acho que depende do seu humor no dia. Se você quer assistir uma coisa profunda, assim, você assistiu Rambo 1. Se você quer fumar uns beck e ver a explodir, você assistiu 2, tá ligado? Acho que o mais legal do Rambo 2 é o Top Gang 2. Sim, cara. É muito engraçado. Cara, aquela cena inicial do... Não lembro qual dos dois Top Gangs que é. Que ele tá na briga underground, ele pega, tipo, cara... vidro, pregos... Daí ele, cara, pega, tipo, granulado, M&M... Essa cena é maravilhosa, cara. Cara, tem umas piadas visuais muito boas nesse filme. Top Gang é do caralho, cara. Eles eram bons em fazer... Igual, tipo, depois que saiu Todo Mundo em Pânico, que foi tipo um hiato desses filmes de sátira que eram muito engraçados, tipo, saiu esse e tipo, legal mesmo. E daí, é legal? A gente vai fazer 30 desses. Exato. Isso que é foda, não. Porque todo mundo em Pânico 1 era do caralho. Eu ri pra cacete vendo esse filme, cara. Só que daí o resto. Mas é porque, tipo, é porque a piada só você consegue contar uma vez, ela uma vez só, tá ligado? Mas eles disseram, não, vamos fazer dos filmes, tipo, vamos fazer da de vila todos os agora. Tipos de filme, tipo. Forçou. Vocês tiram aqueles que é tipo 300 de Esparta? Eu vi, que, cara. E é horrível. É horrível. É, nossa, é muito. É zoadíssimo, ruim. Cara. Todas as piadas são péssimas, são, péssimas, péssimas. É uma atrás tipo, da outra, é, cara. É tipo um filme de zorra total, assim. É muito, muito. É tipo zoado. Os escritores do Family Guy decidiram fazer um filme, tá ligado? Tipo, piadas randômicas. É. Pegaram um monte de papelzinho, picaram, botaram no chão, espalharam. Tipo, 300 muito loucos, alguma porra desse nome. É, nossa, velho, que horrível dessa. Isso. Bom, fizeram um de Velozes e Furiosos agora. Sério? É, que vai sair agora. E é um nome babaca também. Velozes e muito loucos. É, é quase isso. Deve ser alguma coisa longa dessas linhas. É tipo, loucamente velozes e insano! Brutamente furiosos. Sei lá, é uma merda dessa. É muito nossa, zoado, cara. Muito zoado. Que zoado, cara. Mas é foda. Eu tô assistindo Rambo 1 esses dias, eu não lembrava. É uma bosta. O quê? Desculpa, Rambo não, tá assistindo Rock 1. É, ah, a gente tava lambendo o saco. É, o que você tá falando, cara? Não, Rambo é genial, mas eu tava assistindo Rock e, nossa, é muito chato. O Rock em geral não é muito impressionante, assim, né? E sabe o que é bizarro? Esse foi o primeiro lance do Sylvester Stallone, que ele escreveu e tudo mais. É, né? Verdade. Nossa. E aí ele eu acho que o Van Depp que tava me contando isso, que ele se trancou num quarto... Durante, tipo, um ano. E, assim, ele quase não fazia nada. Ele não saía, ele não, só era um quarto. Ele pintou tudo de preto no quarto dele. Nossa. E aí ele ficou lá e terminou pra escrever o roteiro do Rock 1, assim. Saiu aqui. E ele saiu aqui. Sério, o Rock 1 é muito... E, tipo, todo esse rolê... Ele começa, ele começa com o melhor setup. De, tipo, tem esse cara, ele era pra ser um boxeador... O cara do ginásio dele fala que ele era pra ser muito foda, mas ele virou capanga de um agiota. Daí você vê ele sendo capanga de um agiota. É, por algum motivo ele gosta de animais. Ele gosta da mina da loja de animais, que ninguém... sério, se não fosse a história mais recontada de todos os tempos, aquela mina de óculos, que é tipo praticamente a Betty a Feia, tá ligado? É, tipo, é uma mina de óculos, tipo, tira o seu óculos... Ó, oh, eu sabia que você era gata. E tipo, ela é muito feia no começo do filme. E assim que ela tira o óculos, ela começa a se vestir super bem. Assim, ela tá sempre tipo linda e sparkling. E daí eles viram um casal. E daí tem aquele amigo dele que é uma bagunça. E nada faz... Nossa, ele começa a julgar um monte de coisa pra todos os lados. Cara, uma das poucas coisas que eu lembro do Rock, tipo, do geral, da série Rock, é quando ele dá um robô de presente pro Polly. É do 4, né? É do 4, na verdade. De aniversário. O robô de aniversário. Ele veio com uma musiquinha retrofuturista bizarra, tá ligado? Esse momento foi esquisito. É tipo quando você tem que parar de fazer o filme. Né? É, quando você desencana na franquia, tá ligado? Tem um robô no roteiro? Tem um robô mordomo. Acho que a gente devia parar. Eu acho que nós fomos longe demais. Nossa, ali é tipo. É, ele devia ter olhado e falou assim. Maybe we jump the shark. Exatamente. Esse tubarão aqui tá louco. Foda, cara. Mas é isso, amigos. Nossa, mas é. É isso. Só, já que a gente tá falando de filmes em geral, e foda-se. Já que foda-se o tópico, e a gente tá falando de filmes em geral muito loucos. Eu fiquei esses dias, eu tava numa brisa muito louca de... Eu preciso assistir de novo, mas eu tava numa brisa muito louca que O Poderoso Chefão é uma das histórias mais bonitas que o cinema já contou, cara. Tanto o 1 quanto o 2, cara. Pensa que história da hora, cara. O Michael Corleone é um cara que rejeita sua família e ele é daquele jeito tal, tá, fechado, tenta se distanciar porque ele sabe que aquilo não é muito cara, bom. É que eu acho assim, tipo, e ele quer um futuro... Ele é uma família, ele é uma família, só... bad vibe. Exato, né? E ele quer, sabe, construir uma outra coisa, uma coisa diferente e tudo mais, cara, ele quer assim, se distanciar tipo, disso. Bonito. E aí ele vê o pai dele todo furado de bala e ele vai e mata um cara, tá ligado? É tipo... É muito foda. E ele escolhe isso, sabe? He was made, sabe? É tipo, e é aquilo. E ele nunca mais mata muita gente depois disso. Ele não mata muita gente. É, ele manda matar. E aí é muito foda. E aí no final, quando ele chega e fala lá do quando a mina pergunta, aí ele fala, você só tem uma pergunta. Ela fala, você matou o meu cunhado lá, o seu cunhado. Aí ele, não. E aí ele vira as costas, tipo... muito foda. Aquela cena fechando a porta, hein? É a transformação do cara. É uma história muito bonita, sim, cara. E aí o 2 é tipo, uou! Como é lindo! Ele virou um mafioso assassino. A máfia é tão linda. Vai matar todo mundo. E aí, cara, porque foda-se o 3. Sei lá. Foda-se. Mas no segundo. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão só vai até o segundo. E aí no 2, é tipo. É tudo aquilo só que. Tipo, mais feelings. Vamos nostalgia, vamos voltar ao passado. E agora voltamos, e agora ele tá pensando o que o pai dele teria feito. E aí, nossa, agora o irmão dele, puta merda. Tipo, é muito feelings assim. E aí Cuba, e Cuba é mó bonito. E eles, nossa, tipo. Mano, é a história mais bonita do cinema, cara. Cara, Poderoso Chefão é um filme louco, velho. Eu acho que o mais legal é a cena que ele tá no hospital e eles estão na porta do hospital, sim, não, cara, tem ninguém guardando, e tem o brother padeiro e ele fala, tipo, fica aí com a mão no bolso. Levanta a gola do seu casaco. Fica com a mão no bolso. E é genial, porque, tipo, uau! E ele nem curtia os caras da máfia. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. É, lógico que ele sabe. Ele tava ali, tá ligado? Ele era o caçula. Lógico que ele sabe. É a cena que você justifica. Não, esse cara totalmente pode ser chefe da máfia. Porque olha só, ele sabe de tudo. Ele saca os macetes. Ele consegue transformar um padeiro na pessoa mais ameaçadora. Exatamente, cara. É genial. Exatamente. E é assim, e é foda. Então, é tudo foda nesse filme, assim. Tipo, a direção é foda. Os atores, cara, não tem um ator bom ali, ruim ali, cara. Todos eles são uma merda. Merda. Puta que o pariu! Aí tem aquele lance do cara daquele outro, até os personagens secundários, assim, são bem dirigidos, sabe? Eles são estranhinhos o bastante. Eu vi ali que aquele cara lá, tipo, do começo, I hope that your first child is a masculine child. Ele era mafioso mesmo. Ele era mafioso mesmo. E ele realmente tava meio que... Tipo, ele tá falando daquele jeito que ele não sabia, ele tava nervoso, tá ligado? Pra interpretar as linhas dele. Exatamente. Muito foda. Pelo que eu ouvi dizer também... Eu acho que alguém... Era o Luca Brasi, não é? Isso, é o Luca Brasi. Ele fala também que o Marlon Brando sabia disso. E aí, pra deixar o cara ainda mais nervoso, ele botou um post-it na testa escrito fuck off. Assim, tipo, pro cara, tá ligado? Caralho, cara. Ele ficou atuando com um negócio assim. Pra aí o cara ficou tipo, mano, não sabia o que fazer, assim. Marlon Brando, cara. Essa é outra. No começo, quando ele tá sentado com a Diane Keaton no casamento e o Luca Brasi tá ensaiando as falas, ele também fala, aquele ali é o Luca Brasi. Você é de outro rolê, mas você conhece, ele tá por dentro. Tipo, ele tá ligado na cena. Muito foda, da cena dos mafiosos. É muito suave, né, que ele isso é tipo muito. E fora que, é tipo, muito meu, delicado, assim. Aquela trilha sonora, velho. Essa trilha sonora desse filme é fenômeno, cara. Sim, cara. É tipo, eu acho demais que, tipo, é uma trilha sonora que você ouve e fala assim, tá, isso daqui é o tipo de música que toca em qualquer encontro da máfia, tá ligado? Essa música é música de máfia, tá ligado? Tipo. A máfia italiana vive com essa música de fundo pra sempre. Eternamente, qualquer lugar onde eles vão. Qualquer lugar, cara. Você não consegue imaginar a máfia sem a valsa lá do Poderoso Chefão, tá ligado? É genial, cara. Outro filme de máfia que eu acho do caralho é Goodfellas, cara. Goodfellas eu acho do caralho. Por outras razões. Ele é tipo uma versão mais frita do Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é tudo muito sutil, né? Tipo, é suave. Goodfellas é tipo, mano, sanguinário e... Cocaína. É Joe Pesci, cara. É Joe Pesci, exatamente. Ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. É aquela cena que ele vai apresentando, tipo, cada um dos caras que tá no bar é demais. Seu Joãozinho duas vezes, porque ele fala tudo duas vezes. Esse filme é bem do caralho, cara. Ah, filme desencana. A gente vai deixar gravando aqui o silêncio enquanto a gente assiste essas coisas. Vocês se fodam. Nossa, tchau. Foda-se. Vamos gravar outras coisas. Aí vamos pro intervalo e já. Tchau. Voltamos na Vida Pirata. Podcast sério. De onde você tirou essa voz? Vai ser o seu próximo personagem. Esse é o meu próximo personagem. Nós estamos aqui para ler perguntas. Crocância! E responder respostas. De uma forma organizada, séria, sucinta. E séria. Séria. E bem determinada. E burocrática. Exatamente. Como foi o primeiro bloco. E É protocolada. E protocolada. Protocolada. Então nós vamos começar as perguntas. Mas primeiro, antes de começar as perguntas, nós vamos ignorar todas as perguntas do Mauri Link, que mandou 10 milhões de perguntas. Mauri Links, uma pergunta, cara. Ou duas no máximo, não faça 30. E é isso. E perguntas. Mas vamos lá, Ricardo Filho é o primeiro. Oi, Ricardo Filho. E ele mandou aqui, ó. Depois de tantos tempos, depois de tanto tempo, vocês estão bem? Aparentemente. Mas depois de tanto tempo, assim, depois de tantos anos vivendo, vocês estão bem? Tipo... É, eu não sei, eu acho que sim. Tô, pergunta mal formulada é um ponto na prova. É, eu acho que sim, eu não sei. Eu tô sim. Oi. Muito bem. Aí o Gabriel Imperiano falou aqui. É que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Ele mandou, como se livrou das facas do Rio? Streetwise? Então, porque pelo que eu entendi... Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouco sobre o que... Contextualizar. Vamos contextualizar o que está acontecendo do lado de lá. É, lá no Rio de Janeiro. Tá rolando os esfaqueamentos, pode crer. Isso. Uhum. E aí estão. Porque aí estão, de repente, por conta disso, rolou lá o cara lá esfaqueado lá na Algoa. Mas depois disso, eles estão confiscando armas brancas. Agora vai ter lei, tipo, contra a faca. Você não pode, sabe? Tipo, sei lá, sabe, é a reação de político. Ah, isso aconteceu. Vamos criar leis que impeçam que isso aconteça porque de novo. Porque, tipo, o problema era a lei. A gente não tinha leis o suficiente. Era esse o problema, sabe? E não, mas enfim. É uma lei tão idiota, de, tipo, cara. Até quantas coisas você pode proibir que as pessoas não podem usar pra matar os outros? Tipo, eu vou matar alguém com um livro se você proibir todas as coisas. Não, é tipo, foda que a galera acha que somente facas apunhalam pessoas. Se você tem uma chave de fenda ali, você faz o trabalho de boa, tá ligado? Então, e essa que é a treta, sabe? Tipo, um martelo, facas, cara, um martelo, tipo, cara. Oh, não, estão assassinando pessoas com chave de fenda. Vamos escrever outra lei. Proibida. Tem que ter licença para chave de licença de chave, chave de fenda. Que história é essa? Eu vou proibir tesouras, proibir pregos, cachorros, gilete, cachorros. Cachorros. Apunhalar pessoas com cachorros. Pior tipo de facada. Pior facada tipo de cachorro. Apunhalada que existe. É, mas muito claro. Bem. Mas como eu me livrei das facas do Rio, cara, eu esquivei todas elas que nem uma Trix, assim, ó. Que nem o Matrix. Que nem o Neo. O Matrix. Que nem o Matrix. O Matrix, aquele cara, o Matrix. É. E depois dei facadas igual o Zelda. Ele é o Matrix. É, mas eu fiz que nem o Matrix e aí rolou. Da hora, Focão. Próxima pergunta do Enzo Mazzucchelli. Cara, posso falar? É muito engraçado o nome do Mazzucchelli porque ele tem... três letras que se repetem duas vezes, tá ligado? Dois E's, dois C's e dois L's. É o nome mais italiano que eu já vi na minha vida, acho muito cara. Que, tipo, quando a gente lê as perguntas do navio, parece justamente aquela cena de apresentação do Goodfellas, tá ligado? Esse é o Enzo Mazzucchelli. Esse é o Imperial. Só tem italiano, né? Nessa porra, tá ligado? É verdade, cara. Isso aí, italianada. E, italiano, tamo aí, né? Beleza. Vai lá. É, mas muito, puta, Mazzucchelli é o nome mais italiano que eu conheço. É tipo, que nem aquele nome judeu, tipo... É, Goldberg Steinfeld. Steinfeld. O primeiro nome ainda é Enzo, sabe? É, exato. Campeão. Tipo, é muito italiano. Você é o campeão. Michelangelo. É, você... você é um campeão, Enzo. É, olá, Bussa. Se os senhores fossem uma gangue no mundo de Mad Max, como se chamariam e como... Antes de completar, o Raoni assistiu Mad Max. Nossa, velho. Vai, Raoni. Yeah. Freestyle. Não freestyle pode ainda que o Daniel não viu, mas puta que eu pariu, velho. É o melhor filme em que quase nada acontece de todos os tempos. É o melhor filme. Nossa, é só... É tudo que eles deviam ter feito com Matrix... De, tipo, a gente consegue fazer... Tipo, eu tenho várias boas ideias pra lutas de Kung Fu. Mas eu também quero escrever um ótimo roteiro que vai deixar as pessoas pensando. Daí, tipo, não, eu tenho uma ótima... Eu tenho ótimas ideias pra um filme de, tipo... De ação, filha da puta, assim. Explodindo violentamente. Exato. E eu vou fazer só isso. E o pouquinho de enredo que eu vou colocar é genial. Porque, tipo, só o... É só o necessário pra ligar tudo junto. Ficar louco. Agora, o rolê de ser feminista, pelo amor de Deus, gente. É verdade. É verdade que o, tipo, o Max faz porra nenhuma no filme inteiro. Tipo, ele não é igual... Você assiste Matrix e a jornada do Neo, sabe? Tipo, vamos ver esse cara sair de ser um relapso... Como que chama? Aquela pessoa que não faz nada. Um vagabundo. Cara, não. Preguiçoso. É... Daniel. Não, é um termo técnico. Ah, boa, essa aí. Bird. Daniel. É, Bird. Pronto. É, vamos tirar esse cara, deixar de ser um Daniel no apartamento dele, deixando no computador, pra virar, tipo, o Messias de uma nova nação nos computadores. E, tipo, não. É, a gente vai assistir, esse, é, o, ele vai... entrar no caminhão dessa mina e ver o que acontece. E vamos ver no que dá. É genial. É. Não, sério, foi fantástico. É fantástico mesmo, assim. A única coisa só que ele se levantou uma coisa hoje que eu fiquei... Depois a gente ficou pensando, cara. Se não fosse pelo, tipo, pelos... O final, 95% de filme, tipo, completamente tenso, que você quer, tipo, se revirar o tempo todo, porque é muito aflitivo... É, o final é horrível, não é horrível, mas ele é tipo... É, ele quebra todos os rolês, tipo... É aquele negócio que a gente fala dos filmes da Marvel, que tipo, você não pode falar que é incrível, porque tem várias coisas legais, mas várias coisas que são uma bosta. Esse, tipo, ele é inteiro incrível, e daí no final ele fez... Aí é meio alegrinho, putz, aí no final ele é tipo, eba, putz, tudo vai dar certo. Mas tudo bem, porque foi... Nossa, sério, é um filme... Sabe quando você tá com muita fome e você... Você pega um sanduíche muito... Você pega um prato gigante. É. E daí você deu 3 garfadas e aquilo tá tão bom que você já vai estar triste por quando ele acabar. É. Pensando, nossa, eu vou querer mais um prato. Era desse jeito. Tipo, quando eles entraram no deserto, eu tava tipo, meu, eu não quero que isso acabe nunca. É. Por favor, tipo, é o melhor filme de todos os tempos. É, uau. É. E daí no final ele faz assim... Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, foi, nossa, foi tão foda. É um grandíssimo filme. Ah, mas o que você tava falando do negócio disso é que, tipo, os caras reclamaram à toa nessa associação dos homens. Ah, o negócio do feminismo, por favor, né? Tipo... Tá discutindo que o filme não é feminista. É, né? Tá ligado? É, tipo, ele não é que ele é feminista. É que ele só é um filme que deveria ser o padrão, tá ligado? É, ele não é escroto com mulheres, tá ligado? Exatamente. É isso. Não é escroto com mulheres. É, tipo, é a partir daqui só. Tipo, é diferente. É meio isso, sério, mesmo. Foi fantástico. É. Eu preciso ver de novo no cinema. É um filme decente. Tipo, é só um filme que deveria. É como deveria razoável, ser. Assim, com todas as pessoas. É, exato. Nossa. Não, mas é um filme é muito foda. Pra gente ficar, tipo, fritando. Nossa, meu Deus, e aquilo? Não, foi demais. Sim, cara, foi demais mesmo. É, mas então a gente tava nas perguntas. Perguntas! Mazzucchelli, então, ele falou: se a gente fosse uma gangue no mundo de Mad Max, como se chamariam e como atuariam? Que automóveis, tipo de armas, região e tal. Forte abraço a todos e saudades, Bixiguinha. Olha só, mandando saudades pro Van Depp, mano. Acho que a coisa mais legal do apelido Bixiguinha é que quando você tá com o Van Depp numa conversa, tipo, ele... nada, não é que você tá gravando, não é, você tá só numa conversa e ele se refere a ele mesmo como o Bixiguinha. Na terceira pessoa. É, tipo, ele sempre manda, tipo, bexiguinha, tal, né? Ele abraçou o bagulho. Ele abraçou demais o bagulho. É porque eu acho que meio que ele se deu de bexiguinha, assim. É bexiguinha, tá ligado? Mas eu acho que a gente palhaço faria... bexiguinha. As cobras do deserto. Exatamente, é isso que eu tô falando. Cobras do deserto. Cobras do deserto. E a gente só andaria de gurgel, cara, porque é o carro brasileiro, cara, verdadeiramente... Cara, gurgel pimpado. Bruce brasileiro, tá ligado? Os gurgel pimpado. Pode ser conversível? Pode ser conversível. Pode jogar mais coisas pra fora. Né? Pode. É, não, a gente tira o teto do bagulho, porque exato. É o deserto. Já é. Exato. Foda-se. E lanças que explodem. Exato. Exato. Exatamente. Muito bem, muito bem. Qual a sua opinião sobre RuPaul's Drag Race, vocês que assistiram? É louco, excelente. Cara. É bem louco. Não, é excepcional. É bem louco. É... As drags são punk pra falou... caralho, velho. É igual quando você assiste The Wire. É igual, a gente tá falando de ouvir o disco do Kendrick e você fala, tipo, não, você não pode mais ser racista porque você, agora você entendeu como funciona. É que funciona. Porque você entendeu, você ouviu qual é o lado dessas pessoas, sabe? Então você sabe o quão imbecil você vai se tratar elas como qualquer coisa diferente de gente. Sim. E é igual o negócio do Mad Max, é exatamente isso. Tipo, os caras acharam que era um filme feminista porque vocês estão acostumados com a porra do Rambo só chegando e atirando pra todos os lados e as pessoas morrem, pronto. Pois é. O RuPaul é exatamente isso. Ele tinha que ser transmitido em escolas, todas as escolas, sempre. Porque é quando você para e entende que, tipo... Elas são todas pessoas, sabe? E, tipo, mesmo entre elas tem as boas, as malvadas, as nerds e as... E são todas... E elas todas estão se fudendo por causa disso, tá ligado? E nem por isso elas vão desistir. É, tipo... É igual eu os Declaro Marido de Larry, onde todas as piadas são sobre viados, mas eles têm um trilhão de cenas que eles, tipo, uma vez que esses caras estão fingindo que eles são viados, eles estão do outro lado das pessoas que estão xingando, tipo, God hates fags. E daí você fala, tipo, velho, por que você tá fazendo isso, tá ligado? Você, por que você tá falando, velho, são pessoas. Sim, sim, sim, entendi. E, essa, Repose, ele essa faz brisa. Esse serviço, essa prestação de serviço. E agora que você vê o nível da parada, os caras, eles maqueiam, eles costuram, eles dançam, às vezes eles cantam também, tipo, eles são artistas completos, eles cara, é demais. Bizarro, velho. Foda, hein? É realmente sério, bizarro Repose o bagulho, cara. Que programa, né? Tudo bem. Semana que vem tem o final de temporada do bagulho. Nossa, eu não vi nada da sétima. Cara, tá eu sempre espero acabar. Tá insano, bagulho. Eu acho que vou assistir tudo antes só pra assistir o final e não sofrer spoilers igual da última vez. Sim. A próxima pergunta é do ilustríssimo Márcio Melo, nosso querido... Melo! Hidromelo. Hidromelo! grande hidromelo. Grande hidromelo. É o maior fabricante de hidromédia deste lado da... Do hemisfério. Do hemisfério. Normandia. Da Normandia. É, ele manda o seguinte, Kong Fury. Quem aí já viu? Nossa, eu. Só o Danibas viu, né? Foi bem louco, cara. Você curtiu? Tipo, aqui você tem que curtir, que você tem que ser bem da onda nos 80, tá ligado? Tipo, porque ele é isso, ele é um gangbang de coisas dos anos 80, cara. Uhum. Mas se você curte essa vibe, tipo, retrofuturista, essas poses, vai curtir, cara, é divertido. É engraçado. Não, eu achei louco que eu tava separando isso pra, tipo, não, eu vou ter que sentar e assistir isso direito. Mas eu não sabia que era só meia hora. É meia hora, eu pensava que era um filme completo também, mas é meia hora só. Louco. Tem no YouTube, tipo, é da hora. É divertido de assistir, cara. Verei. E fora que os efeitos especiais são bem loucos também, é, então, cara. Então, o trailer era genial. Ele é aquela vibe do clipe do trailer, tipo, durante meia hora. Ah, fechou. E fora que tem um tira que é um Triceratops e o nome dele é Triceracops. É, animal, velho. Ele é um Triceratops? É, policial Triceratops, cara. Genial, cara. Ele aparece nos primeiros 10 segundos e é isso, tá ligado? Demais. Genial, cara. É, a próxima pergunta, nosso grande, aquele que é o único, Yuri Ortin Elstibileski. Que manda joguinhos de celular, estão jogando e o quê? Eu comecei Little Alchemy hoje por indicação do Falcão. O quê? O Little Alchemy. Pequeno Alchemy. Pequeno Alchemy. Pequeno Alchemy. É. Eu tô jogando um que é muito podreira, calma aí, eu não lembro o nome. Chama Balking. Pega esse nome genérico. Seu rei das bolas. É, então, rei das bolas. Tipo, é um jogo, é uma tela de você tentando acertar uma cesta com a bola de basquete, tá ligado? É muito tentando não engasgar com as bolas. Exatamente. Nossa, que pesado. Que horrível. Que pesado. Ai, ai. Só isso, apenas. Só isso? É isso? Não, tá. Bom, Little Alchemy. Vamos falar de Little Alchemy. Pequeno Alchemy, eu não tenho muito o que falar. Acabei de começar, cara. Quantos você fez, assim, daí? Fiz algumas. Uns 10 itens, 10 elementos, assim. Tá. Acabei de fazer alguma coisa. Tá. Não lembro. O que é Little Alchemy? É o Little Alchemy não é um, SimCity da destruição. Não é um SimCity oposto, negativo. Mas poderia ser, é uma ótima ideia. Mais uma ideia de $1 milhão. Mais uma ideia, tá aí, indústria, vocês estão abertos. Enfim, e aí a Little Alchemy é um jogo que era de browser faz tempo já, mas agora ele tá no Então, acho que iOS. Eu joguei ele no browser. É, ele é antigo já do browser, mas ele tem agora em plataformas móveis. Fazer alguma coisa como alquimia. Vamos ver, enquanto o Daniel vai falando em tempo real o que ele está fazendo. Não, vai explicando aí. Mas eu vou falando. Mas enquanto isso, então, o Little Alchemy, cara, é um jogo onde você basicamente faz as vezes de um alquimista. E você tem que misturar elementos para criar novos elementos, basicamente. Essa é a ideia maluca. Sim. E aí você começa com apenas 4 elementos, que é fogo, água, ar... E planeta. E terra. É, que são os 4 elementos básicos, gregos, clássicos, blá blá. E aí você começa a misturar, e por exemplo, água com terra dá lama. Aí lama com fogo dá tijolo, e assim por diante. Aí você vai fazendo novas combinações. Dá pra novas você misturar 3 ou só 2? Só 2. Sempre dois. Só 2. Tá. E novas combinações, Aí no total você vai ganhando novos itens que você pode usar com outras coisas e tudo mais. Às vezes aparecem itens finais, que são itens sublinhados. Olha, eu acabei de criar vento. Vento? Uhum. O que você misturou? Coisas. Coisas. Ele tá button mashing o Little Alchemy. Foda-se. Acabei de descobrir que o Mac DeMarco tem um Instagram. Oh. O Instagram dele é Mac DeMarco. Uau. Seu bom nome. Ele estava bem escondido esse Instagram. Tava bem, é, como que eu não descobri? E, mas enfim, é isso que estamos jogando no celular, porque é isso que nós jogamos. E aí, o que, que você fez? Vento. Um vento? Um vento. Um vento. Um vento. Misturando coisas. Muito bem. Muito bem? Muito bem. Não, muito bem. Tudo muito ruim. E o grande Bilesh que mandou... Fiquem bem, grande abraço. PS, falem do canal do Raoni, porque é bem da hora mesmo. E eu espero que ele faça mais vídeos assim. Você tá com o canal, Raoni? Ontem eu comecei o dia, tipo, não, vamos postar esse negócio então, vamos começar. E daí eu passei o resto do dia fritando. E daí, conforme foi chegando a noite, a gente saiu pra jantar. E depois que a gente saiu do jantar e foi pra festa do amigo meu. E eu falei, caralho, eu vou voltar pra casa muito tarde. E eu não faço ideia do que vai acontecer na RPG amanhã, tá ligado? Daí eu saí, tipo, do restaurante e fiquei na rua, num banco onde tava todo mundo fumando, pensando, tipo, ai, caralho, não, tá, vai acontecer isso. Então, tipo, hoje eu vim pra cá, tipo, yes, eu resolvi essa parada. E esqueci que eu abri um canal ontem, sexta-feira. Eu sou youtuber agora. Eu sou, exatamente, tipo, é quando você não pode mais falar. Eu lembro quando... eu tava falando com a Heloísa sobre, tipo, ser poeta. E pra mim é igual ser artista, sabe? É um negócio muito subjetivo. E daí ela tá falando de não sei quem era poeta de verdade. Deu, tipo, mas o que é ser um poeta de verdade? E ela mandou um, tipo, é uma pessoa que tem poesias publicadas. Eu, tipo, essa é uma ótima resposta. Esse cara definitivamente tá poeta. Então, quando você abre um canal no YouTube, acabou, sabe? Você é um youtuber, exatamente. Não pode mais... funciona tanto pra bem quanto pra mal. Sabe? Exato. Então, sim, é youtube.com/bemdahorafilmes. E aí, porque no assim. YouTube não deixou só bem da hora. Então, mas é bem da hora sem H. Hora. É bem da hora, tipo, B-E-N... D-A-O-R-A. Bendaora. Bendaora. Bendaora. Bendaora. Bendaora. É tipo o nome de um havaiano, tá ligado? Do ator havaiano. E como é que é o seu primeiro vídeo? O que, que você o fala? Meu primeiro vídeo é sobre pokémons na vida real. Eu sempre tive uma concepção de que, tipo, pokémons iam ser... Se você tivesse um Charizard, tá ligado? Você com certeza ia roubar bancos, tá ligado? E daí eu fiquei pensando, tipo, se as pessoas... Se todo mundo tivesse pokémons, ia ser uma treta. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente assistiu Coração Valente em casa, e eu, tipo... Que da hora, né? Você podia matar pessoas nessa época e não tinha polícia pra prender você. E daí, na hora, meu pai falou, tipo, mas as pessoas podiam matar você e não tinha polícia pra pegar elas também, tá ligado? É, então, é muito legal. Tipo, se tivesse Pokémon, você não ia ficar, eu vou no ginásio. Lógico que não, vou tacar fogo nessa porra, essa loja, pegar tudo pra mim. Mas daí, as outras pessoas também teriam Pokémons. Daí, assim, é uma grande treta. Daí, eu meio que simulei o que aconteceria na greve dos professores do Paraná com Pokémon. Daí, tipo, se você tivesse... ter um Pokémon, isso é uma questão de sobrevivência, tá ligado? Porque se fosse pra você sair na rua pra dar um rolê, você teria que ter um puta de um Pokémon exatamente. Forte, todo mundo tem, você precisa ter. Você precisa ter, né? Um fudido ali pra te proteger. Senão eu estou desarmado, não tenho Pokémon. Foda-se, morte, tá ligado? Pau no teu cu. Verdade. Mas é isso, amigos. Muito bem, muito bem. Bem da hora. Ben. É, André de Araújo. Yeah. Indique um livro de um autor brasileiro que vocês inspiraram quando leram. Eu não sei. Eu sempre falo do Ricardo Lises aqui. Alquimista do Paulo Coelho. leio Antônio Carlos, cara. Tem qualquer coisa dele é boa, cara. Antônio Carlos é bom, cara. Boa, Foco. Próxima pergunta. É assim só? Vocês não vão falar nada? Não, se eu soubesse, se eu tivesse um, eu vou procurar um. E me afeiçoar pra poder dizer que eu sou um literato nacional. O Tempo, de Henrique Francisco. Esse livro não existe. Mas enganei vocês por alguns segundos aí. Eu fui totalmente enganado. Então, viu? Eu já olhei pro Daniel de tipo, mano, você me deixou sozinho nessa. Éramos parceiros que não leem livros. Cara, nós estamos nessa. Nesse barco da ignorância. Esse barco dos burros. Próxima pergunta do Júnior Cecílio. Cecília. Laebucax. Sei lá, o que tá escrito. Beleza. Vocês foram confirmados na Comic Con Experience? Viram que mó galera talentosíssima ficou de fora? E o preço dos ingressos? O que vocês acharam? Qual é o preço dos ingressos? Aparentemente é o dobro do ano passado. Que? Ano passado era uma nota. Ano passado a meia era 100 conto. Eu não sei. Caralho. Eu não vi ainda. Honestamente, eu não vi ainda. Maluco. Nenhuma noção, nenhuma... É que esse ano veio o Ranger Vermelho. Nossa. Daquele um filme que ninguém viu. Daquele... Citando o Makoto no podcast. Exato. Por isso que é caro. Nossa, que... Ai. Sério? Aí. Se chamasse o famoso ator havaiano Ben da Hora. Ben da Hora. Ben da Hora. Daí valeria o preço, cara. É. É, mas é, a gente foi confirmado. Sim, nas Comic Con. Nós vamos ao Comic Con. Nós não vamos. Quer dizer, a gente não, ainda não conseguiu um espaço no FIC. Não. A gente é ainda. É terrível isso. Mas a gente vai fazer o nosso próprio espaço. Exato, é. A gente vai dar um jeito de alguma forma. Mas a gente tá vendo isso ainda. Estamos no processo de ver isso ainda. Sim. Yes. E... mas, cara, pô, é... altos eventos, né, de quadrinhos. Altas fitas. Altas fitas. Mas, pô, altos eventos. É, altos eventos, aí, né? É mó fita, meu. Mas é, muita gente ficou de fora da Comic Con. Não sei quem que ficou de eu fora. Não faço a menor ideia. Muita gente ficou de fora de tudo. É, não, o Vitor, por exemplo, ficou de fora, né? Sério, cara? Verdade, que é. Bizarro, né? E ele foi ano passado. E ele foi ano passado. Mas vamos ver, às vezes eles aumentam, cara. Não vai saber, cara. Mas é interessante ver isso, né? Como, tipo, aumentou a quantidade massiva de gente vendendo coisinhas. Não. É tipo, de repente, assim. Quadrinhos feelings. É. É, nossa, cara. Vocês viram, falando em quadrinhos feelings, vocês viram o que aconteceu do... É totalmente cachorro malhação. Vocês viram o que aconteceu com o Armandinho... Nossa, morrendo violentamente. Foi demais, Sim, cara. Então, é que já fechou a página porque o autor ficou ofendido. Fechou no mesmo dia, não foi? Fechou tipo no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Foram sim. Dois dias aqui. Nossa, foi dia genial, foi genial. É. Aquela fecha do Zangief dando pílula. Achei lindo aquilo, cara. Nossa, e é ótimo que eles escolheram assim, realmente as melhores tirinhas pra aquilo, tá ligado? Sim, cara. Que você olha e fala, tipo, cala a boca, mano, vai tomar no cu. Não. Olha as merda que você fala, velho. Cara, então, é muito escroto. Eu acho um saco aquele Armandinho, tá? Mais o... E é muito engraçado que fala, ah, desculpa que deram pra fechar, que ele falou, ah, não, porque as pessoas... Meus filhos na internet. Eu acho demais a sátira que o Paulo Carranza fez do Smegma, uh-huh. Que é o arrombadinho. É o arrombadinho. E aí ele fica tá puto porque ele, ah, meu nome, eu tô saudade da minha mãe. A mãe dele tá, tipo, tá no puteiro, assim. Ele aí, paga pra ver a mãe dele. Paga pra ver a mãe dele. Que pesado. Caralho, aí no, não, e aí ele chega ainda, tipo, ah, beleza, acha que isso já tá escroto. Aí ele fala, ah, filho, você não precisa pagar pra me ver. Ah, quem disse que eu vim aqui pra te ver? É. Tá te casa. Cara, é muito o escroto. Paulo tem as melhores sátiras. Ele fez do arrombadinho, ele fez dos 10 pauzinhos. 10 pauzinhos. Que é do Bai do Moon, e ele fez do cachorro malhação. É, o cachorro valente. Eu ia falar coragem. Não, qualquer nome que ele deu pra ele. É o... Puta, era um nome muito escroto. Era um nome muito escroto, eu esqueci. Tá na Smegma lá. Ah, depois a gente lembra, mas... Não, foda-se, procura em Smegma, é do caralho. É muito, muito, muito bom. Melhores quadrinhos do mundo. Uhum. E que próxima pergunta? É. Acho que sim. Acho que sim, né? Está chovendo água. Yes! Está chovendo água. Thiago B. Santos, se fosse possível remasterizar qualquer filme, série ou desenho, tendo como condição que a peça tenha... Nicolas Cage. Como protagonista, quais séries, seriam as obras que os Bussas escolheriam e quais maneirismos o senhor Nicolas Cage esses personagens teria? Nossa, mas que pode precisa... incluir música também, cara? Acho que pode, cara. Eu ia pedir pra remasterizar o 36 Chambers do Wu-Tang. Um, porque a qualidade do CD é uma bosta, que é mal gravadíssimo, e dois, porque o Nicolas Cage no meio do rolê ali ia ser genial. Ia ser genial, né, cara? The Beast! Ele tinha que fazer uns negócios atuando antes, assim, sim, falando, cara, umas paradas, sim. Ia ser foda. Faria, cara. The Nanny com o Nicolas Cage. The Nanny. E é ele. Aí ele tinha que ser o Mr. Sheffield. Não, ele seria a Nanny. Pode crer. É, ué. É verdade. Nossa, isso ia ser louco, The Nanny com o Nicolas Cage. Ah! Ah! I'm a vampire! The kids! I'm a vampire! Eu queria que fosse... Deixa eu pensar... Ah, ele, cara, eu nunca vou esquecer dele vestido de super-homem, cara. Eu já falei isso uma vez, eu falo isso de novo, cara. Por favor, faça o Nicolas Cage de super-homem. Por favor, cara. Fazer todos os Batmans com o Nicolas Cage. Fazer todos os Batmans exatamente iguais, só que com o Nicolas Cage. É. Sim, cara. A cara do Nicolas Cage com o Batman. E a dublagem do Nicolas Cage. Eu queria que ele fosse o Homem-Aranha também. Tipo, o novo Peter Parker, sabe? Ele tinha que ser todos os heróis. E ele no high school, ele assim. É um Ele é um adolescente. Ele é adolescente. Ia ser demais, cara. I'm a Spider-Man! I'm a Spider-Man! Ah, muito bem. E aí o Thiago também finalizou aqui com obrigado. E quando tiver a série dos RPGs de Super Sentai, por favor, coloquem o Dolinho como alfa. Olha só. Pesado, hein? Que da hora! Dolinho como alfa. Mano! O Raoni acabou de brilhar os olhos. Nossa, Dolinho, que alfa, da hora! Cara. Isso vai ser demais. Cara, parabéns, nossa, Thiago B. Santos, você conseguiu... Você conseguiu contribuir para a saga do Tretas e Trutas. As Tretas e Trutas. A grande mitologia do Tretas e Trutas. Super Sentai Tretas e Trutas. Tretas e Trutas Ranger. João Vitor Bueno, Bucas, qual eram os programas que vocês mais gostavam da finada MTV? E o que vocês viram recentemente de comédia? Cara, da finada MTV? Cara, piores clipes no começo do mundo. Era engraçado. Hermes e Renato, obviamente. Hermes e Renato. Era fenomenal. Cara, o Piores Clipes, ele teve aquele primeiro ano que foi muito legal. Cara, quando né? o Marcos Mion tomou posse do bagulho e começou a fazer o bagulho, tipo... Era genial. Bom, cara. Era incrível. Muito engraçado. Mas pronto. Hermes e Renato. Acabou. Exato. É meio que isso. Ah, eu vi vários... Na época que não tinha internet, eu vi vários clipes lá. Na época que tinha clipes e tudo, mas era legal também. Mas eu lembro bastante de ver, tipo, sei lá, Racionais, de ver umas coisas assim. Yo era bem louco, com o Kylie J e tudo mais. É. E depois teve o Taíde, que também foi muito da hora. Eu gostava daquele programa que passava com o Kid Vinil às 3 horas da manhã, que ele passava um monte de banda que ninguém conhecia, tipo, muito tempo atrás. Nossa, legal, também. Acho que era o Lado B, alguma porra do Net. Era da hora, tinha uns programas bons. Tinha uns programas legalzinhos mesmo. Eu lembro de um brother. Eu já contei essa história pra vocês: que a pira do cara era cheirar cola e assistir Beija-Sapo. Beija-Sapo. Sério? Era a pira do cara, tipo, era amigo de um amigo meu. E, tipo, ele não conseguia assistir Beija-Sapo sem cheirar cola e ele tinha que cheirar cola assistindo Beija-Sapo. Se tinha Beija-Sapo acontecendo, ele sacava o saco de cola e cheirava cola e assistia Beija-Sapo. Cara, que... Tipo, é uma brisa muito específica, tá ligado? É muito específico, tá ligado? Como é que você chega nisso, tá ligado? Tipo, ele tem um prazer e é um prazer específico. Cara, é único, muito assim. De nicho, tá ligado? Acho Caralho. Que é o cara da internet que curte isso, sabe? Tudo bem, e sobre o que vi recentemente com o Médio, recentemente eu vi o Gumball. Vocês assistiram Gumball já? Cara, eu preciso ver, velho. Cara, tem alguns episódios que são completamente malucos, assim, que são muito engraçados, de tipo de. Como se fosse meio sketchzinhas, tipo, meio bizarro. Teve um que eu vi esses dias. Que todos os objetos meio que começam a falar com eles, assim, respondem das coisas e tal. E é, tipo, muito, muito pesado, muito surreal. Não, assim. Preciso assistir. Eu sigo um artista no Tumblr lá, cara. Ele desenha uns bagulho legal. E é mó zona. Tem 3D desenhado. Isso eu acho muito da hora. É, tipo, tudo, assim, pixel art. Já, tipo, mano, tudo. Já, nossa, muito, é mó zona a arte, assim. Ah, preciso ver. Nesse mó... Recente, agora não vou lembrar, cara. Mas é isso. Eu não lembro de nada. Tudo bem. Felipe Dottori. Dottori. Qual foi o boneco que o Van Depp ganhou do Falcão? Ah, é verdade, eu não lembro qual foi. Foi o Ciclope. O Ciclope, né? Ciclope das Cavernas. Foi, infelizmente não foi. Ganhou dois. Tiramos dois marceneiros. Ele tinha um fucking Ciclope, tá ligado? Cara, eu prometo que eu trago mais pra vocês por desses, favor, cara. Tá e dessa vez eu trago, tipo, três pra cada, porque eu aí dá pra. Aí depois vem seis marceneiros, tá ligado? Aí a gente abre uma empresa de marceneiros. Eu acho muito foda, tá ligado? Você vê na lista, é só coisas fantasiosas. Coisas impressionantes, tipo, um mago, um cavaleiro, um ninja. O mais normal um era o Disco Man. Hã? É um cara que, tipo, com óculos do Elton John, um black loiro e, tipo, umas roupas de... Não, o mais normal é o fucking marceneiro, cara. Não, tipo, tirando o marceneiro, assim... o mais normal é, tipo, incrível ainda. Sim, sabe? Cara, é mó da hora. É legal ter o discurso ali de leve. Não, esse era o mais sem graça de todos, assim, era, tipo, além de tudo... Além de tudo, ele era triste, assim. Tipo, ele não veio nem com um martelo, ele veio com uma tábua. Com uma tábua só, tá ligado? E um serrote. Um serrote. É um serrote, ele veio com um serrote, né? Quero o Lego douradinho. Você curtiu o Lego douradinho? O Lego que é Awakened, pra Valhalla. É. Isso. Douradinho. Muito bem. Fulvio Long, Bucólicos Timoneiros. Tretas e Trutas poderia virar um point and click adventure? Claro, cara. Cara, poderia virar vários. Vocês detêm o poder, a magia e o conhecimento? Isso não foi uma pergunta, ele está falando que a gente de fato detém. Ele já acabou, desculpa, ele acabou perguntando. Ah, não, pera. E eu pagaria $1 por isso, mentira, pagaria mais. Isso pode ser catártico. $2? Sério, se alguém conseguir fazer um RPG escritinho de Tretas e Trutas Por favor, chame, porque ia ser demais. Cara, depois a gente rola uma conversa sobre isso. Tem um programa que é especificamente... É isso que eu ia falar. Bonito. Então pronto. E a galera faz jogos muito bons. Vamos fazer isso aí? Nossa, sim. Vamos. Então, aí, cara. Mas, viu, vocês também entregam ideias de $1 milhão pra gente. Obrigado, gente tá muito cara. Feliz. Essa, a gente não vai ganhar. Não, essa só não é uma ideia de $1 milhão, porque é a gente que vai fazer. É. Mas ela é uma ideia de $1 milhão. E digo mais, a gente vai vender em disquete, ninguém vai poder jogar. É, exato. Incrível, você vai ter que ter uma CPU de você 93. Sete disquetes pra instalar o jogo. Nossa, isso foi tão triste. É, nossa, cara. Porque eu sei como é. Era foda. Que horrível, velho. Muito bem. Daniel Santos, pergunta direta: inteligência artificial, a favor ou contra? Pô, a gente assistiu, eu assisti o, nossa, o Ex Machina, que o Raoni tinha demais. Recomendado no último podcast. E cara, sabe, cara, aquele filme filho da puta. Que aquele você filme, e fala, cara. Tipo, o que eu faço agora? Sabe? É um filme muito legal, Daniel. Você precisa assistir. É cara. Louco, louco. É muito mas, doido. É contra, definitivamente. Então, cara, eu acho sei. Que, tipo, eu acho que, na verdade, independe da nossa opinião, cara. Porque... Ah, sim, mas a pergunta é essa. Acho que, independe, tipo, vai acontecer. Eu acho que as máquinas não ligam por quem te acha. Exato. Mas contra, porque, tipo, é a única espécie que venceu no planeta. Nós ganhamos de todos, saímos da cadeia alimentar, como disse o cara, imagina se o... E a gente tá criando a única pessoa que vai ganhar da gente, tá ligado? Que ideia idiota. Cara, imagina se o grande cérebro da internet ouve Navio Pirata e ele ouve a gente falando contra e fala assim, nossa, pode crer. É, o... Melhor não, então. Não. É isso que ele vai falar. É o Roscoe Basilisk, que é o contrário, tá ligado? Mas, nossa, é idiota. É como... E, cara, e pessoas é muito como inteligentes. As pessoas mais inteligentes da sociedade são, tipo, índios fazendo os próprios colonizadores, sabe? É. Eles estão trabalhando duro pra fazer as pessoas que vão matar eles, tá ligado? Não, e, cara, e tem outras pessoas inteligentes que já falaram que, tipo, mano, isso é melhor a gente deixar de boa, ficar, esquecer. É. Stephen Hawking já falou, não sei, acho que não é uma ideia. Cara, eu acho assim, a humanidade tem que dar um reset eventualmente, talvez esse seja o nosso grande botão de reset, finalmente. É. Aleluia. O reset vai ser pra resetar pra outra coisa. Então, justamente, cara. A gente vai fazer zero e alguém vai começar de novo, que não somos nós. É verdade. Então, justamente, cara. Já dá muito tempo nisso. Eu acho que existe internet fibra 200 mega, torrent e máquina de pão com timer que faz o pão pra você pra hora que você acordar. Tipo, a gente já alcançou o ápice. A gente já chegou lá. Não, nada. A gente não precisa de mais nada. Não precisa de inteligência artificial, galera. A gente tem robôs que dançam! Robôs. Eles dançam! E, meu Deus, aquele robô cachorro tá ficando cada vez mais perigoso. Nossa, velho. Cada vez mais... Tipo, se você parar agora e só colocar uma metralhadora e uma serra elétrica em cima dele, acabou, a gente já perdeu, sabe? Nossa, mesmo, né? O robô guepardo. Robô guepardo, exatamente. Ele agora pula coisas, sabe? E ele toma chutes. Acabou. Existem drones e o robô guepardo. Então nós já perdemos. Imagina se junta as duas coisas, o robô guepardo com hélices. Ele é imparável. Não, ele agora pula obstáculos, porque ele pode voar. Exato. Morte total. Agora ele pula obstáculos, porque ele simplesmente destrói eles como uma metralhadora gigante. Não importa mais. Muito bem, Fulvio Longo mandou outra pergunta. Continuando. O game tem que ser necessariamente narrado por Pedro Falcão, Danibas e Raoni Marques. Fazendo todas as outras vozes e suas imitações perfeitas. Beleza. Muito bom. Essa é a ideia. Tá. Eu tinha pensado num jogo sem sim, só com o meu LucasArts, assim. Não, mas áudio é engraçado porque a gente é ruim. É. Mas a gente tem que gravar horas e horas de áudio. É. Bom. Eu tinha pensado num negócio mais fácil de fazer, mas ok, vamos pensar nisso. Muito bem. E a última pergunta do dia, do Thiago Della Coleta. Arroi Bucas, saudações, tudo belezinha? Não. Tudo. Fique afastado do último tópico de perguntas, como você pode. Porque me mudei de apartamento e agora comecei a morar com a minha namorada. Ele botou três pontinhos, espero que isso seja bom, né? Eu espero que não seja minha namorada. Com a minha namorada. Bucas, a parada ficou bem mais séria agora. Ah, é isso que ele quis dizer. cara, a parada... Shit's now serious, cara. Queria saber se algum dos Bucas já se aventurou por esses mares anteriormente. Rola alguma dica, vocês que moram com as suas namoradas? Sim, cara. Nossa. Tipo, você namorar com alguém de boa. Morar com alguém que entenda quão insano você é. Eu acho que... A dica é... siga o seu coração. Se não der certo, é porque não ia dar certo. E pronto. Esse é o teste, sabe? Não tem dica pra isso, porque não tem cheat pra saber se vocês vão ficar juntos pra sempre. Entendeu? É, vai de pessoa a pessoa. Esse é o rolê. É. Se esse rolê der errado, é porque pronto. É, aceite e parta pra próxima, amigão. O Tinder já existe. Exatamente. Digo, amor verdadeiro pra sempre, sim. Não, mas sim, eu moro com a Heloísa faz, tipo, 4 anos. Vai fazer 5, eu acho. Sei lá. Faz uma cota. E... Ah, é maior da hora. É maior de boa. Sem problemas. É, sucíssimo, cara. Mas se desse errado... Desse errado. Teria dado errado. Então... Siga o seu coração. Exato. Muito bem. Coração de dragão. E... Acabou o seu coração de dragão. O Sean Connery. Siga o Sean Connery. Siga o Sean Connery. Faça o que o Sean Connery faria. Não faço o que o Sean Connery faria. E acabamos. Acabamos. Fim. Chegamos ao fim. Adeus. Então vamos dar um rápido, breve, super de leve intervalo e voltamos com o fim. Voltamos com Pintos e Truques. Pintos e Caminhões. Dicks and Trucks. Dicas e truques. Alguns para PlayStation, outros para Nintendo 64. Mas todos eles do fundo do nosso coração. Yes. Nós temos o que eu tenho. Eu começo. Começa, pode começar. Eu assisti um filme chamado Inherent Vice, que eu não sei como é em português. Você sabe como é em português, Oni? Vício inerente. Não sei. Então, eu acho que se pá alguma coisa assim. Um vício muito louco. Um vício muito louco. Um vício do barulho. Pesada. Um vício do barulho. Segura-se que o vício sumiu. Se bote um cinto, o vício sumiu. Segure-se que foda-se. Conta. Enfim, é um filme muito louco, muito hippie. O Joaquim Phoenix tá muito foda, e é um filme meio de detetive, meio arrastado, ele é um Big Lebowski sério. É uma assim. Comédia de mistério. Ele é muito engraçado porque, tipo, o personagem é engraçado e tudo é estranho, tudo é meio surreal, várias coisas surreais acontecem, às vezes ele acha que ele só tá muito chapado, ele não sabe o que tá acontecendo, assim. E ele é mó escrotão, e ele é o Joaquim Phoenix sujo pra caralho, fumando altos cigarros, é muito legal. É muito legal. E é dirigido pelo maravilhoso, incrível, unânime, fantástico Paul Thomas Anderson, que é o nosso salvador, e nada nos faltará nosso se acreditar no grande rei. Nosso Jesus. Exatamente. Jesus. Que mais? Danibas? Nada. É assim então, Daniel? É assim então. A Thaís mandando conversa, uma série, ela tipo, tadinha, ela estava sozinha no mundo, era a única pessoa que tinha assistido Banshee, que é uma série que eu não sei de onde veio, nem de quando é. Ah, eu vi esses dias no Tempo da Pipoca, cara. E era da hora? Eu comecei não, eu vi esse negócio, aí eu tava tentando lembrar, assim, tipo, nossa, por que é isso daqui, assim, eu não lembrava o que que era. Então, daí os caras começaram a comentar, que tipo, uou, muito louco, daí eu baixei pra assistir, eu tava assistindo e não aconteceu nada direito ainda, ele tava, tipo, ensaiando pra chegar, tipo, essa série vai ser sobre isso agora. Sim. E daí, mas tava bem louco, era, tipo, bem violento. Parece que é tipo o filme do The Rock, que ele vira xerife da cidade, só que é muito, muito absurdamente violento. Cara, de duas semanas você cita o filme do The Rock. Esse filme marcou sua vida, tipo, né? É muito a bíblia do Raoni. Porque não é da época do Stallone, do Schwarzenegger, mas é sobre um cara sendo xerife, fazendo justiça com um tronco, tá ligado? Muito justo, cara. Tipo, é genial que tenham conseguido fazer esse filme foda. Tanto tempo depois da época que ele devia ter sido feito, foda. Sabe? Então, Banshee, se vocês querem uma aventura audiovisual, baixem esse bagulho e entrem na vibe com a gente. Vai ser uma série que ninguém mais assiste, só a gente não conversa. Eu acho que a gente não falou disso. Vocês ouviram o disco novo do Snoop Dogg? Porque senão... Ah, é verdade! Nossa, não, da hora. É muito bom, cara. É muito Pharrell e pouco Snoop Dogg, mas é da hora. Cara, é, tipo... eu tô ouvindo o novo do A$AP Rocky esses dias, cara. Ah, então, eu não ouvi ainda. Cara, ouvi tá tipo... É muito tipo, ei galera, eu descobri um bagulho muito legal, é ácido, tá ligado? Muito isso, cara. Mas tá bom pra caralho, cara. Tá bem bom. Então ouçam essas porras. Louco. At long last A$AP, não sei. Ah, pode crer. É bem bom, cara. Muito louco. Então é isso. É isso. Eu acho que é o que temos. E se você quer mais Marcus Ribble na sua vida... Marcos Ribble. MarcosRibble.com, é nóis, vários picos, que são esses que você está ouvindo, na verdade. Não tem mais picos, mas terão... Porque agora a gente tomou um tapa na cara de Minas Gerais e daí a gente vai fazer vários rolês de verdade. A gente tá puto agora, a gente vai fazer quadrinhos. Nossa, ai, que decepção, velho. Tristeza. Não acredito que fizeram isso. Sim, cara. Horripilância. Ai, isso, tem um cara que entrou. Não, não vamos, pai, vamos. Mas então... Calma. Fofoqueiro. Nós temos um magnífico Twitter, MaxRibble_. A gente diz o underline porque precisa, esse o nome. Sem o underline é outra pessoa. facebook.com/somosMaxRibble. Mas se você quer o rolê true, você vai no Conversa da Max Ribble, que é o nosso grupo no Face, onde todas as pessoas legais estão, as pessoas chatas estão fora... ou xingando umas às outras no Electronic. E algumas pessoas estão tanto em um quanto em outro. E essas são as melhores. Tipo o Bilesque, que posta uma coisa no Convés, outra coisa no Electronic, daí outra coisa no Convés, e é assim que ele vive a vida dele. Então procura a gente lá, Convés da Max Ribble, é muito fácil, só existe a gente, vai ser incrível e todos vão se divertir. Acabou? Eu acho que é isso, sim. Então acabou. Então acabou. Vamos pra aquele. Nossa, agora o shit's getting real. Shit's Beijos. Getting real. Agora o bife. Você está ouvindo Tretas e Trutas. E ó, a intenção inicial era que eu tivesse usado esse sample da primeira vez em todas as vezes, mas eu tenho que falar, tipo, eu me concentro toda vez que a gente vai começar pra falar com essa exata voz, na exata entonação, pra parecer que vocês estão ouvindo um sample, mas não estão, isso foi feito ao vivo todas as vezes, e essa voz foi jogada no lixo por causa disso. É, tipo, é só a voz da abertura. Se fudeu, cara. Fudido, Raoni, obrigado. Fudido. Depois da morte trágica do grande astro Del Rey, o prefeito promoveu um plano de fazer da polícia a melhor força policial de todo o mundo com um orçamento trilionário. Sim. E o senhor Vargas mandou todos os policiais saírem por aí matando pessoas e colocando drogas na mesa para mostrar resultados e reverter a opinião pública, fazendo todos acreditarem que a polícia é incrível e merece um monte de dinheiro. O plano era pegar o grande traficante Tigários, mas os bons policiais de coração quentinho e fofo foram avisar esse inocente traficante que estavam armando pra cima dele, mas acabaram entrando numa treta violenta quando esse perigoso criminoso não acreditou neles, depois de saírem praticamente ilesos. Com 18 tiros na cara e 2 pontos de vida, os detetives McMurro e Suave iam pra delegacia recuperar os pontos de vida que eles perderam nesse metajogo, mas acabaram reféns do grande traficante Tigários. O que vai acontecer agora? Eles vão morrer? Eles vão passar, tipo, 5 minutos ouvindo o Tigares falando e perder todo o sangue que resta e daí morrer? Ou eles vão pra Valhalla? Nós não sabemos, mas descubra agora em um novíssimo episódio de Tretas e Trutas! Trutas! Ok, a situação é a seguinte, caras. Quem está dirigindo o carro? Qual de vocês quer dirigir o carro? Minha mãe. Tá ali. Quem tá dirigindo o carro? Eu, pode ser eu dirijo essa porra. Você tá dirigindo o carro. Aí você tem coordenação melhor, cara. É minha coordenação melhor. Então, vocês estão parados no carro porque o Tigares está no banco de trás apontando uma arma pra vocês. Eles têm a 12 e o rifle que vocês têm e estavam guardados lá dentro. E vocês são... Ele tá com as armas? É, estavam dentro do carro. Meu Deus, filho da puta. Tá armado, muito mal sempre, cara. Armado até os dentes. Apontando armas pra vocês, pobres policiais indefesos. Ok, caras. Vocês vão pra onde eu quiser agora. O negócio é o seguinte. Liga esse carro aí, nós vamos dar a volta aqui. Vocês vão... fazer o que ele quer, ou vocês querem entrar em outra treta de... É, treta dentro de um carro, é, tá ligado? É bom saber que, tipo, vocês estão muito sangrando e morrendo, e então se vocês entrarem numa treta, não é o melhor momento. É, truta, eu acho bem não entrar numa treta. Não agora. Não, eu acho meio complicado entrar numa treta. Será que não tem como... Conversa com ele aí, Daniel, usa o seu charme. Charme irlandês todo furado por balas. Charme irlandês que parece um queijo suíço. É. Tá. Ele tá apontando o quê? Qual das armas ele tá apontando pra gente? Só pra ter uma ideia. Ele tá apontando a sua arma pra todas você elas. E a arma do Falcão pra ele. Só que essas são as armas grandes e enormes e tá, pesadas. Tá, 12 e o rifle, ou seja, tipo... Morte na seta. Ele tá dentro de um camburão, né? Da viatura. Não, numa viatura. Da viatura. Puta, foda que isso é uma merda, porque se os outros gambés chegar, que provavelmente é daqui a pouco, eles vão ver... Em breve. Em breve, a viatura vai estar, tipo, ali paradinha, e eles vão ver que a gente chegou lá antes e... Cara, ou a gente pode... É que... Acho que a gente pode sair com o carro e se esconder num lugar nesse meio tempo de ver o que vai acontecer. A gente pode... Sabe o que a gente pode realmente fazer? É. A gente pode... Enrolar o cara bastante, aí o cara vai chegar e ver, os policiais vão encontrar ele com a arma na mão e tal, e eles vão falar que, tipo, ó, eles sequestraram a gente aqui, ó, o cara sequestrou a gente. Tá, mas de qualquer maneira isso vai botar a gente na cena onde eles iam colar pra fazer a batida, tipo... É, você sabe que eu tô ouvindo tudo isso, né? Sim, vocês podem dirigir o carro. A gente tá falando tudo com... Acenos de cabeça, tá ligado? Nós somos almas gêmeas. Exato. A gente olha pro outro e, tipo... Telecinese, lementes. Brother cinese. É assim que funciona. Dirige o carro! Tá bom, senhor, desculpa-me. Okay, vamos para onde vamos? Nós vamos... Eu vou falando. Seu taxista. Queres que bote em El Waze para chegar mais rápido? Não, só dirige o carro, velho. Fala assim, a gente tem que dirigir o carro porque daqui a pouco os caminhões vão chegar e a gente tá fudido. E principalmente você, senhor Tigaras, porque a gente... Então dirige o carro, cara. Ok. Ok, você dirige o carro e seguindo as indicações do senhor Tigarius, vocês dão a volta na praça, ficando num lugar escondido. Fácil, sim? É fácil, senhor. Só tá apenas na praça? É. Agora pega essa algema aí no banco da frente. Por quê? E prende vocês dois. De novo, cara? É, um no outro. Anda logo. Por quê? Porque eu tô apontando a arma. Oh, merda, tá bom. Bom, cara, não sei se... não temos muitas opções, senhor McMurro. Tá ok, bom, vocês estão presos à sua... Ah, não. É a sua mão direita na mão esquerda dele, né? A mão direita do suave na mão esquerda. Eu fico apontando num podcast. A mão direita do suave na mão esquerda do McMurro. Uhum. Ok, ele desce do carro e fala pra vocês descerem também. Tá, a gente desce. Ele manda vocês irem em direção às torres. Uma delas. Eu gostaria de jogar aqui uns dados. É. Pra saber se a gente consegue simplesmente correr e desviar dos tiros. Caralho, meu tamanho, eu sou velho, tá, Valdo, tipo, e fumante, velho. Ele tá cheio de bala. Ele tá com a arma encostada nas costas e de vocês. E tem ele também, ele tem uma 12 e um rifle. Tá? É. As duas armas mais fortes, a gente não vai conseguir fazer isso. Sacanagem, cara. Não é tretas e trutas de ninja ainda, tá ligado? Vocês caminham em direção à torre, que se você não assistiu The Wire, é um prédio. É só um prédio. Só tem esse nome por questões místicas. É só um prédio. Vocês entram no prédio e pegam um elevador até o último andar. Vocês saem no terraço do prédio, onde o senhor Tigarius coloca vocês dois agachados frente ao parapeito e ele fica espiando lá embaixo. Tá, eu olho para o senhor Tigares e falo, e agora, cara? O que você quer da gente? Shhh, cala a boca! Você falou que vão vir me pegar, né? Uhum. Ninguém vai me pegar. Ninguém vai me pegar. Se vier me pegar, vocês estão fudidos! Vocês estão fudidos! Por que a gente tá fudido se a gente falou para você que eles vão te pegar? Eu preciso me vingar de alguém. A polícia chega, tipo, um trilhão de carros, muitas, muitas viaturas vindo de todos os lados ao mesmo tempo, assim. Eles descem e todos estão, tipo, muito equipados com muitas armas e começam a encher a praça como pequenas formigas vistas lá de cima. O Eli manda vocês levantarem e volta para o dentro do prédio, seguindo pelas escadas. Eu, tipo, viro pra ele, usa o meu charme irlandês, que na verdade não é nenhum charme, é o bom senso irlandês. Eu falo pra ele, cara, a gente tava dentro de um carro até agora há pouco, porque a gente simplesmente não pegou e foi embora. Você sabia que vinha um monte de gambé aqui pra dentro. É, porque eu não sabia, né, velho? Eu falei pra você, porra! É, você fala várias coisas. É, eu falo verdade. Você fala que nós somos todos iguais. Isso. E nós não somos. Ok, vocês descem até o último andar do prédio, do terraço, e entram no apartamento número 86. 83, desculpa. 80-30. 80, ok. Eu tô obedecendo gestos aqui. Eu sou um refém dos jogadores. Esse jogo é... Meu Deus. Vocês entram no apartamento 86, onde o Tigarius chama pelo chefe. Chefe? Oh, meu Deus. Tem outro chefe. Ó, oh, não. Just follow the money. Follow the money. Vocês acreditam que o chefe dele vai surgir quando, na verdade, surge um homem num avental e chapéu de chefe. Ele é um chefe de cozinha, na verdade. Ele fala, Babidi Bupi, senhor Tigário, há quanto tempo? Seguinte, chefe, eu preciso que você prepare dois frangos para esses rapazes aqui. Ele olha pra vocês dos pés à cabeça, vocês estão completamente ensanguentados. Eu sou o pó da rabiola, um pé na cova, no bico do corvo mesmo, amigos. Mas o que aconteceu, Lê? Tretas, truta. Senhor... qual é o teu nome, senhor chef? Chef. Enzo Mazzucchelli! chef Enzo, que vejo que era um chefe formado, um senhor da gastronomia. Qual a sua especialidade, senhor? Minha especialidade é o crime! Sou trouxa, sabe? Sou chefe de verdade, falando com o traficante, per favore! Ah, senhor. Chefe, anda logo, chefe. Eu preciso de dois frangos pra esses dois, senão eles vão cair daqui a pouco. O chefe prossegue para fazer um delicioso franguinho extra pra vocês. Ele serve os dois frangos numa mesa na qual vocês se sentam. Vocês podem comer o frango. O frango tem uma cara segura? É um lindo frango. Nossa, delicioso. Tem alecrim, sal, pimenta na medida douradinho, assim, ó. Todas aquelas coisas. Sério, tá maravilhoso o frango. Eu como frango, porque foda-se, essa altura do campeonato. Eu também. Eu lo como. O pollo. Vocês imediatamente sentem os ferimentos se fechando e o corpo revigorando 104%. Vocês são novos homens. E recupera tudo de vida? Recupera totalmente a sua vida. Eu sabia. Eu gosto de frangos achados na rua. Escuta aqui. Esse negócio é muito sério. Eu não sei por que porra vocês vieram me avisar disso, mas daqui a pouco esses gambé vão subir aqui e a gente vai ter que vazar. Eu concordo, eu concordo, senhor. A gente veio te avisar isso porque a gente sabe que não é você que eles deveriam estar indo atrás, porque não é você exatamente o alvo do problema. É, eu sei. Só que o problema é que agora... É muito tarde, senhor. Não é que é muito tarde, a gente não pode escapar dessa situação, senhor. A gente vai precisar de uma ajuda sua também. Exatamente. Precisamos do Goblin. Uma mão lava a outra. Esta é a única solução. Dá-nos Goblin, agora. Uma mano lava outra. Porque agora já não tenho umas balas e ferimentos e posso estourar tu cara. Esse senhor ao meu lado se chama McMurro. Nossa, por uma razão. Eu não sei de onde você veio, mas você com certeza não tem nenhum charme irlandês. Isso é verdade. Ok, eu vou levar vocês até o Goblin. E a gente vai estourar a cara daquele filho da puta. Tá, mas antes a gente precisa sair. Ele vai pagar caro por ter me traído. Sim, mas antes a gente precisa sair desse prédio. Sem que os policiais vejam a gente. Sim. Como podemos... Você tem alguma saída secreta? Alguma saída secreta? Algo do janela, assim? Alguma porra do naipe? Não. É, eu devia ter pensado nisso antes. A gente tava dentro de um carro, caralho. Dentro de um carro. É, mas vocês também estavam morrendo. A gente podia comprar um frango no KFC aqui do lado, cara. Esse é o frango mágico, velho. É o mas... frango que eles mandam. Mas o frango do KFC é o frango... Eles? Frango? Vocês não estão ligados mesmo, né? Frango, lembra? Frango. Do começo. Eles. Quem são eles? É que... Goblin. Ninguém sabe de onde ele veio, mas ele que tá por trás de tudo. Que foi o Goblin que mandou fazer os cachorros, o Goblin que pegou a mulher do prefeito. É tudo um plano do Goblin, caras. E eu era parte do plano, mas esses filhos da puta me traíram. Qual era a sua parte do plano, senhor Tigalius? Eles têm um plano pra dominar a cidade e usar alguma coisa que eles têm. Eles têm um fornecedor de armas que eu não sei qual é, mas o cara é caro pra caralho e eles querem ganhar uma grana. O plano era deixar todo mundo na cidade morrendo de medo. E daí eles iam poder aprovar um plano de fazer o orçamento da polícia subir 900.000%. Subiu? O plano funcionou. Oh. É, mas eles falaram que eu ia ter o direito à minha parte. Eu ia poder ficar aqui traficando nas torres. Sabe como é? É o meu pedaço, sabe? Porque, sinceramente, eu não curto muito esse lance de tráfico, mas... Sabe, eu de verdade, o que eu quero é ser feliz, é andar tranquilamente no lugar onde eu nasci, sabe? Uma vida tranquila mesmo. Mas o único jeito era fechar com esses caras. Eu tive que passar por uma iniciação foda. Eu tive que lutar com um tigre. Eu quase perdi, mas consegui sair perdendo só a minha... Meu lindo rosto, agora eu tenho essas cicatrizes aqui. Pelo menos tem cicatrizes firmezas, cara. É, e bom, cara, agora eu tenho esse apelido também. A gente precisa fugir dessa merda. A gente precisa de duas coisas. Um, a gente precisa fugir dessa merda. Dois, a gente precisa passar numa loja de armas. Exatamente. Aí, dá nos nossas armas. Onde são as armas? Isso também. Relaxa aí, rapaz. Mas vamos sair daqui antes. E depois eu vejo se isso rola. Cara, não é possível. Você é um traficante de drogas e você não tem... Escuta aqui, eu não sou trouxa, ok? Você não tem um plano de saída? Eu tenho... Talvez... Ele chama pelo chefe. Ô chefe, você ainda tem... Aquele equipamento de rapel de quando você era um famoso rapeleiro profissional. O chefe sorri efusivamente. Babiribup, mas é claro, eu vou trazer agora mesmo. O chefe traz um rolo enorme de corda e várias sungas de cinto de segurança. Aquelas coisas que os caras usam pra fazer rapel. Vários picos. Coisas de rapel. Ele traz um kit completo de coisas de rapel. Pra três pessoas. Não, na verdade só tem um. Só um? É, uma pena. Acho que vocês vão ter que descer o prédio na raça. Todo mundo abraçadinho. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, senhor. Senhor chefe, a que horas que passa o caminhão de lixo, de la basura? Amanhã. Podemos, então, já que não há lixo, podemos utilizar o carrinho de lixo para que o senhor vestido de chefe possa nos levar para fora do prédio. Enquanto os policiais vão entrando, nós vamos saindo dentro do lixo. Escuta aqui, rapaz. Você acha que os policiais não vão olhar dentro do carro de lixo? Não, eles não vão, senhor. Talvez, todos os policiais são estúpidos. Eu vou arrumar essa corda aqui e depois você continua falando, tá bom? Não tem policiais na parte de trás do prédio, não? Policiais na parte de trás do prédio? É que minha boca tá cheia de frango, então é foda. As torres são o seguinte, é uma praça e as torres estão todas em volta da praça. À frente dos prédios, uma voltada pra outra, sabe? Tipo, estão todos voltados pro centro da praça. Então, eles entraram, tipo, invadindo a praça e dali eles estão entrando em todos os prédios. Então, eles estão subindo andar por andar, assim, e revistando todos os apartamentos. E vocês ouvem uma gritaria e uma confusão e eles estão chegando cada vez mais perto. Então vamos fazer esse rapel logo, cara. Ok, o Tigarius manda uma corda pela janela do prédio que tá voltada pro outro lado da... Só que pra gente fazer rapel, a gente precisa tirar essa merda desse algema, cara. Não adianta nada a gente ter essa algema no braço, cara. Não tá te ajudando de jeito nenhum. Eu não sei não, hein. Eu acabei de ser traído. Minha confiança. E você precisa tá de nós outros para nós conseguirmos. E fora que a gente, usando meu charme de novo, fora que a gente veio te avisar da treta toda que você tá vendo que tá acontecendo aqui. Exatamente. Ok. Ele solta vocês. E ele usa a única cadeirinha. Ele fala: escuta aqui, eles vão ter que descer na raça, ok? A cadeirinha é minha. É, eu não sou muito bom no rapel, ok? Eu vou ficar com a cadeirinha. Eu entendo, senhor, a cadeirinha foi, se cai muito bem em você. Ele aponta pra você. Escuta aqui, você vai primeiro, pode ir, você primeiro, vai descendo aí. Ok. Vamos aos dados. Em vez de só fazer barulhinho com a boca, não vai resolver nada. Sua coordenação é? Minha coordenação é 15. Ok. É, Daniel. Agora eu tenho uma ideia, cara. Porque eu tô com um pedaço de garrafa quebrada no meu bolso, né? Então eu vou deixar uma garrafa quebrada ali. Eu viro pro chefe e falo: chefe, você tem um cutelo? Pra substituir armas cortantes, tá ligado? Babaribup, um cutelo. Mas é claro, ele entrega um cutelo pra você. Eu pego um cutelo. Tipo, só que na verdade é só uma faca velha, assim. O que antes era um cutelo, ele afiou até virar só uma lâmina bem fininha. É afiada, pelo menos? É, tá bem afiada, assim. Eu guardo no meu bolso, okay. Pra uso futuro. Você recebe alguma coisa, tá ligado? Um ex-cutelo afiado. Okay. Bom, se é bem fininho, dá pra fazer pra espetar, assim. É, ó, dá pra furar aquele vidro de cadeira. Motherfucker, é tá bom pra sashimi também. Muito bom. Vou lembrar disso no futuro. Ok, você começa a descer o prédio. Você vai descendo de rapel. Nossa, eu tô muito... 15. Tipo, não, já... Já. Ah, já tá calculado. Meu destino já tá decidido. Já está traçado. Entendi. Você ouve os policiais averiguando o terceiro andar, onde você chegou agora. Várias gritarias e vidros quebrando. Uma verdadeira zona. Dá pra pular pra baixo? Descer mais? É um pouco arriscado, mas diante de qualquer movimento em falso, eles vão ouvir você. Eu me jogo nos arbustos lá embaixo pra que ninguém veja. Ok. Mete o Walmart aí. Você conseguiu passar silenciosamente pelos policiais e chega no chão. Nossa, eu tô muito fodido. Então eu ando agachado pra chegar até o carro. Na próxima turma. Tá bom, você... Depois. Vamos esperar. Agora o Danibas é quanto? 5? 5, cara. Nossa. Vai dar bosta. Nossa, vai dar muita merda. Você tirou um efusivo 12, que vai ser suficiente. Eu sou o mestre do rapel. Você desce no rapel, atrapalhadamente. Chegando no quarto andar, você ouve os policiais quebrando tudo. Puta, e que você deve passar com muito cuidado. Ok. Eu anotei os números porque Gamastets. Eu não reclamando. Você passa com sucesso pelos caralho, policiais cara. E o chega no chão. Ufa. O senhor Tigário se prepara para descer agora. Ele desce com cuidado, medindo os passos um de cada vez. Mas no sexto andar, os policiais percebem ele. Puta que pariu. Eu me escondo em algum. Tigários, pula! Pula, nós te agarramos, Tigário, venha. O senhor Tigários não te ouve porque ele está numa verdadeira fúria. Ele tira uma arma do bolso e começa a atirar em todos os policiais lá dentro. Os policiais atiram de vamos volta. Vamos dar a volta e fazer de conta que a gente acabou de chegar. Tipo, o que está acontecendo? Tá ligado? Violentamente atirando no senhor Tigários, que despenca de lá de cima, logo ao lado de vocês. Mortão? Bem baleado. Ele acabou de cair do sexto andar. Eu viro pra ele: Tigários, vai até a fábrica de salsicha abandonada. Era isso que eu precisava saber. Thank you. Dá um high five pra ele. Vocês dão um triplo high five. Eu pego minha 12 de volta. Você pega a 12 de volta e você pega... Eu mijo na cara dele antes de ir embora. Não, ele ajudou a gente pra caralho, cara. Você gasta um mas ele deixou a gente. Até ele ajudar a gente, ele fudeu pra caralho, gente. Ok, vocês pegam suas armas de volta. Vocês vão pra onde? Eu também. Antes de a gente ir embora. Eu mijo na cara dele e falo, eu nunca chuparia este palo. E vou embora. Tá, vocês... das duas uma, ou a gente pega e vaza pra fábrica de salsicha abandonada. Vamos. Ou a gente faz de conta que a gente tá fazendo nosso trabalho e daí a gente vaza pra fábrica de salsicha abandonada. Eles viram a gente? Os policiais? Os policiais? Eles estão quebrando o vidro pra meter cara pra fora lá em cima. E aí? A gente tá com as armas já de volta, porque a gente pegou. Sim. A mão dele. Não. A ponta já tá aqui, ó. Tô localizando. Vamos fazer isso, McMurro. Vamos fingir que acabamos de encontrar o corpo. Estamos trabalhando. Bela. Então... Ok, os policiais olham lá pra baixo e veem vocês ao lado do corpo do senhor Chigares. Aponta a arma como se tivesse acabado de... Ah, olha aqui! Exatamente. Okay. Quem que é? O que vocês estão fazendo aí? A gente chegou agora há pouco. Usando meu charme irlandês. Daniel, eu deixo isso com o Daniel. Porque se o mexicano abrir a boca, a gente vai tomar pipoco. Então, eu deixo isso com o Daniel. Mas que bacana, hein, caras. Muito bom mesmo, hein. Valeu, pô, parabéns, bom usando trabalho. Usando meu charme irlandês, eu dou um joião. Ok, ele responde com um joia de volta. Yes. Correspondido, Daniel. As pessoas gostam de mim. Vocês ouvem ele falando pelo rádio. Nós pegamos o senhor Tigre aqui, ele tá lá embaixo com os detetives. O senhor Vargas responde no rádio, mas vocês não conseguem ouvir, tá muito longe. Merda. Merda. Vocês ouvem o policial passando as coordenadas de onde está o corpo do senhor Tigários e, consequentemente, vocês também. O Tigre já tá morto? O Tigre já era. Já era, então beleza. Esse é um pequeno cadáver. Então tá bom. Com cicatrizes no rosto. Ok, vários policiais aparecem junto de vocês atrás do prédio. O senhor Vargas está com eles. McMurro, seu grande detetive, mas que bom trabalho! Rapaz, olha só! Uau, é um sucesso! muito bom mesmo, aprovado, viu? Nossa, tá de parabéns, tá de parabéns. Eu vou dar um joião pra Vargas. Ok. Acho que ele não gosta muito de você de verdade. Ele abraça o senhor Rico Suave e fala, nossa, olha só, rapaz, eu sabia que você ia mandar muito bem, viu? Quando você veio aqui pra minha delegacia, eu falei, esse menino é de ouro, é o próximo Del Rey. olha só o jornalista, tira uma foto aqui comigo, tira ele, tira uma foto com ao seu lado. Eu abraço el senhor Perfeito. Perfeito não, senhor Vargas. Perdão, senhor Vargas. Vocês agora têm uma foto juntos. Vocês têm que pegar o e-mail do fotógrafo. E eu vou guardar esta foto com muito próximo de mim, meu coração. Tá. Claro, senhor Vargas, gracias por esta oportunidade. Eu sinto muito que sou. Penso que é uma boa oportunidade para perder algo, senhor Vargas. Gostaria muito de um aumento, porque necessito, porque agora tudo está indo bem. Nós acabamos de encerrar um caso. Olha, rapaz, eu não garanto, a gente tá sem verba, viu? Tá difícil a grana no momento. Tudo bem, senhor. Eu aponto para Vargas e falo, veremos sobre isso, cara. Daí eu puxo o McMurro. O McMurro não, o Suave, a gente vai até o Camburão, porque a gente precisa ir pro viatura. A gente precisa ir pro Fucking. Okay. Calma aí, tem que tirar fotos ainda, cara. Nós temos uma entrevista, uma coletiva de imprensa, vai ser muito legal, os jornais querem falar com vocês. Vargas, nós temos trabalho policial pra fazer. Não, nós, o trabalho já acabou, cara. Ele não! Tá... A gente vira as costas e sigo adiante. Okay. Enquanto uma música toca triunfante atrás. Tá bom, vocês veem ele falando no celular, puto da vida, lá enquanto vocês estão, ele tá reclamando com as pessoas em volta, tá, ele não gostou nada disso. Eu estou um pouco me fudendo. Tá, a gente precisa passar numa loja de armas primeiro. A gente precisa passar numa... Vocês já pegaram as armas? Não, mas eu quero comprar um soco em inglês, cara, porque minha mira é uma bosta, tá ligado? Entende? E é bom comprar um colete à prova de bala também, né? Porque. Boa ideia. A gente pode ter uma armadura a mais, assim. A gente vai pro Emulation do Emulation. Do Feliz Deserto. Ok, vocês chegam na loja de armas chamada Getúlio Caça e Pescaria. Vocês entram na loja e o senhor Getúlio está atrás do balcão com um vistoso bigode e uma cabeça careca. Ah, eu perdi minha butterfly da última vez. A gente perdeu tudo, cara. Então acho que eu vou comprar uma... Por enquanto a gente só tem o 612 e o seu rifle. E a Natasha. E a minha faca. Natasha, peguei de volta. Eu vou comprar uma faca decente também, tá ligado? A Natasha era substituta da Helena. E aí eu tava com Tigares. Sim, você tava direto. Aí eu peguei de volta. Isso. E aí então eu preciso comprar... E a minha M24, meu rifle, tava no carro. É, o rifle e a 12 a gente tem ainda. A gente ainda tem. Então só que eu preciso de uma faca nova. Eu vou comprar um soco inglês bem firmão. Ok. Peço pelo combo, pelo número. Oi? Peço pelo combo, número. Quero número 1. Eu quero o número Charles Bronson. Que é uma Magnum daquelas bem pimpão também e um soco inglês. Ok. E você vai querer o quê? Eu quero uma faca gigante do Rambo. Ok, nós temos aqui faca gigante no Rambo, tá muito bem afiada, é aço inoxidável, é muito bom pra... Perfeito, senhor. Vai pagar junto ou separado? Posso pagar no separado ou vou passar em doce... Bota na conta da cidade. Quantas vezes posso passar no cartão? Nós somos uma loja humilde, né, senhor? Só duas vezes, né? Okay. A gente precisa comprar munição também. Okay, porque roubaram nossa munição de rifle e coisas do é jeito. Verdade. Então, tipo, compramos munição de 12, munição de magro, munição de... Nos recarregamos de munição, é verdade. Recarregamos então, tá nossa bom. Munição. Vocês estão recarregados de munição e... coletes à prova de bala. O senhor teria coletes à prova de bala para nós outros? O colete à prova de bala tá em falta, mas nós temos esse colete aqui, fluorescente, para usar na floresta, cor de laranja, é muito bom também. Esse eu não quero. Mais alguma coisa que a gente pode comprar? Senhor, tem uma vara de pesca muito boa aqui? Nós temos muitas varas de pesca, nós temos aqui... Iscas? Iscas também, nós temos isca de silicone. Para o senhor, qual é a melhor isca para, para pescar peixes de rio? É um camarão vivo, né? É ótimo mesmo. Assim, entendo. Eu tenho muita espada ali na Baía de Feliz Floresta, cidade vizinha. É muito bom, eu indico mesmo. Você fica ali no canal, é bom. Muito bueno. Muito bom, compramos nosso equipamento. É claro, vê a melhor isca que o senhor tem. Vocês pegam a melhor isca que ele tem. É uma isca de 2 anzóis, cor de laranja, que imita um peixe de 3 cabeças. Louco. Isca. Só isso. Pode passar no cartão. 12. Munição. É isso aí. Ok. Vocês voltam pro carro. E numa bolacha de aveia e mel. Não, tá em falta. A gente tá numa loja de munição. Eu entendo. Infelizmente. Eu entendo, ainda compreendo. Bolacha, tá, realmente. Compreendo. Nós temos barra de cereal, sabor brigadeiro, morango e... Vê 10 barras de cereal. Agora. Ele te dá 10 barras de cereal. Sortidas. Sortidas. No caso, a gente precisa, vai carregar um pouquinho de vida, tá ligado? Tá boa! Cara, vai ser hoje. Muito bom. Eu também vi mais 10. Pronto. 20 barrinhas de cereal. Ok. Abusando do DM. Não, cada um tá com 10 barras de cereal, uma 12, uma arma e um soco inglês. Não é uma arma, é uma Magnum pimpona do Charles Bronson. Magnum Charles Bronson, mas quem usava Magnum era o Clint Eastwood. Mas o Charles Bronson também. O Charles Bronson também, pô. Desejo de matar, cara? Porra. Então tá bom. Você vai matar o Risadinha agora. Exato. E. Tá, mais alguma coisa? Pra mim, nós tá bem. Tá muito bem, tá. Vamos pra nossa viatura. Então tá bom. Se bem que seria bom se a gente for chegar na porra da fábrica de salsicha banana, era bom a gente pegar um carro um pouco mais. Né? Menos. Ei, somos gambás, tá ligado? É verdade. Podemos pegar emprestado ali carro de mim, mamá. Tá bom. É o que é um lowrider? Sim, é um lowrider. Okay. É muito belo, muito belo. Vamos pra casa da sua mãe primeiro. Vamos. Podemos almoçar lá, se estiver com fome ainda. Vamos comer uns burritos. Sim. Então a gente vai pro gueto mexicano, né? onde eles vêm. Tá bom, vocês se dirigem ao gueto mexicano e chegam na casa da mãe do senhor Rico Suave. Certo. O Vocês entram na casa. Sim. Ô, oh, mamacita, como estás? Ah, quantas horas que você está falando muito bem? Nosso senhor McMurro, dona Clotilde Suave, a minha madre. Clotilde Suave. Eu aperto a mãe de senhora Clotilde. A mão de senhora Clotilde. Ah, oh, tudo bueno. Como estás? Ela não habla muito, ela é uma pequena senhorinha. Querem comer algo? Não, mamãe, se queres comer algo, senhor McMurro? A gente acabou de comer frangos. Oh, nós estamos papas fritas, ovo de boi. Não, não, estamos bem, mamãe. Só precisamos do carro para usar coisas. Vamos pegar o carro aqui. Não, pega a chave do carro e vamos. Eu pego a chave do carro, dou um beijo na testa dele. Oh, mamãe, até a próxima. Até a próxima. Vemos na noite. Vai. Entramos no carro e saímos de dinheiro. Do Cadillac cheio de sentido dentro. Vocês estão no Cadillac Lowrider, pertencente a uma senhora de terceira idade, que gosta de sempre ser pimpona. A suspensão hidráulica tá funcionando? Sim, vocês saem pulando com o carro pela rua. Um verdadeiro show. Chamando muita atenção. A molecada está em polvorosa. Enquanto a gente estiver no gueto mexicano, eu vou bombar um Cypress Hill. Enquanto a gente tá lá, daí quando a gente sair do gueto. Achei isso importante. É, sim. Só pra galera... Que você também tinha. Oi? Tá. Não, tinha dentro do carro, obviamente. Obviamente. É o que ela ouve. Sim. Conectou no iPod ali. Exato. Vocês conectam o iPod dela e curtem um certo no caminho. E a molecada faz sinais de gangue pra gente? Hã? A molecada faz sinais de gangue pra gente. É, do meio, é o sinal de gangue deles. Eu mostro de volta, é isso aí, moleque. Otário, seus filhos das puta! Isso aí. Tá, a gente sai do gueto mexicano, é bom desligar a suspensão hidráulica e o Cypress Hill. A gente abaixa um pouquinho só o Cypress Hill. Ok. Você tá dirigindo, né? Vocês estão indo pra fábrica de salsicha abandonada? É, isso mesmo. Isso. Eu boto no Waze. Okay, fábrica de salsicha abandonada. Ok, vocês se dirigem para a área suburbana da cidade, praticamente no limite, onde vocês veem cada vez menos casas e cada vez mais mato. Vocês chegam numa estradinha de terra que leva a um grande galpão imenso. Uma placa enorme, muito velha e desbotada, na qual vocês podem ler as palavras Fábrica de Salsicha Abandonada. Uhum. Vocês vão parar ali? É bom a gente parar na placa e seguir o resto a pé. Exatamente. Ok, vocês Porque param... Porque o Rider é um pouco chamativo. Cheio de santinhos, cacete, é foda. Vocês param ali e seguem a pé furtivamente. Vamos fazer um pequeno teste de sagacidade. Ah, usa o scope do seu rifle pra verificar o... Eu posso usar... Eu digo mais, eu posso fazer duas coisas. O eu scope uso a... e a sonda anal. Exatamente, a sonda anal mixed... Com o scope. Com o scope. Muito bom. Isso que eu uso. Pra dar uma olhada em volta. Ok, você não consegue sentir nada ainda. É um lugar muito grande mesmo. E vocês ainda não chegaram ali perto. Mas tá. Ninguém nota a presença de vocês. Tá. Vocês se aproximam do galpão. Eu esqueci do qual era essa palavra. Não consegui lembrar a tempo de formar uma frase só um pouco estranha. Vocês vão entrar, como é que é? E agora, dá pra gente ver se tem gente? É, quantas, podemos dar uma volta e ver se temos todas as saídas, quantas saídas temos? Tem pessoas lá de fora do galpão? Não tem ninguém. Ninguém. Mas vocês ouvem uns barulhos ali por perto. Usa o som da anal de novo. Você consegue sentir alguma presença difusa. Você ainda não está perto o suficiente. Talvez tenha algo escondido dentro desse galpão? Provavelmente. Vocês querem dar a volta? Vamos dar a volta, ver se a gente acha janelas ou algo do gênero pra gente dar uma olhadinha. Tem várias janelas, todos os vidros estão quebrados, mas no andar de baixo tá tudo tapado com tábuas e jornais, então não dá pra ver nada. Vocês dão a volta até o próximo canto do galpão... Nossa, eu preciso lembrar essa palavra. Até o próximo canto do galpão... onde vocês avistam um monte de mato e as margens de um rio. Ali perto vocês avistam um homem num elegante terno cinza e uma máscara de esqui verde. Goblin! Filho da puta! E rodando na putana de merda. Está perto de uma grande lancha. Maluco. Ao lado dele está um homem numa máscara de esqui cinza. Ele veste uma roupa preta e um pesado colete à prova de balas. É um homem muito perigoso. Ele tem nas mãos um bastão preto meio estranho, que vocês não sabem dizer o que é. Não tem mais ninguém em volta dele, só os dois? Por enquanto não, mas quem pode saber? Eles estão conversando, mas vocês não conseguem ouvir. O galpão não tem nada, nenhum buraco que a gente possa usar pra olhar pra dentro do galpão. Não. Nada. Será que a gente faz um movimento evasivo e mete uma bala de longe na cabeça do cara de cinza? Com seu rifle? É verdade, eles ainda não perceberam a gente tem essa vantagem de eu mirar bem devagarzinho e estourar a cabeça do cara de rifle. Exato. Do cara de colete. Isso, exatamente. Eu tento, então eu miro com o meu rifle e tento fazer isso. E eu uso o Kiriko. Kiriko, verdade. Kiriko. Você acerta um tiro barulhento e horrível na cabeça do Goblin. A cabeça dele explode em pedaços. Não era no outro, cara? Você acertou no outro? Era no outro. Então tá bom. Você acerta o ah, outro. Ufa. Pensava que eu tinha matado o Goblin. Não, eu falei, não. O Goblin, a gente precisa surpreender ele, cara. By the books. By the books. É uma pena. Você acerta um tiro na cabeça do homem de gorro cinza. Ele cai no chão. Mas logo se levanta. Boa. Hã? Merda. Que... McMurro, tu viste isto? Uhum. Eles procuram pela origem do tiro e avistam os dois escondidos assim. Opa, olha ali esses caras. No canto do galpão, o Goblin grita para vários capangas. Pega aqueles idiotas! Ei, idiota de tua madre! Quantos filhos das putas aparecem? Muito mais do que a gente consegue entrar numa merda. Treta com... Por enquanto nenhum, mas eles devem estar chegando. É um galpão bem grande, rapaz. Vamos correr na direção deles, a gente já tá na merda mesmo, cara. Eu acho que... McMurro, não, pensou que podemos... Não, correr na direção dos dois, cara. Não dos capangas, entendeu? Ah... Daí a gente pega, joga o Goblin dentro da lancha e vaza, sacou? Boa ideia, vamos, vamos, senhor McMurro. Senhor Murro. Senhor Murro, senhor Murro. Eu boto meu soco em inglês. E a gente sai correndo na direção dos dois. E eu saco lá na tarra. Na tarra. Ok. E... deixa eu pensar... será que eu tento socar o Goblin pra jogar ele dentro da lancha? Vocês vão chegar lá, vocês estão meio longe ainda. Então, nesse meio caminho a gente tá debatendo. A gente tá debatendo a situação. Será que eu soco ele pra tentar jogar ele? Não, McMurro, pega el hombre de cinza. Tá. E eu vou ir para el Goblin e tento derrubá-lo. Tá, então à medida que eu chego perto, eu tento conectar um murro de soco inglês na cara do cara. Ok, vocês estão correndo a caminho do Goblin, mas tropeçam no chão, porque talvez vocês estejam carregando 10 barras de cereal, um rifle, uma 12, outras 10 barras de cereal, uma faca, um soco inglês... E uma Magnum 44 e uma Natasha. Oh, droga. Dois homens saem de dentro do galpão. Eles usam máscaras cor de rosa. Color coding do caralho. Malditas máscaras de merda. Eles avistam vocês e correm na sua direção. A gente tá mais perto do Goblin do Mano ou dos caras capangas? Vocês estão no, tipo, o Goblin humano... Os dois caras que saem bem perto do Goblin do Mano. E vocês estão na metade do caminho... Entre vocês os dois. Tinham, não, você tá, tipo, na metade do caminho que você tinha pra percorrer até o Goblin. Então eles estão vindo na mesma direção que tá o Goblin e o outro cara, entendeu? A gente tá muito longe deles? Ah, não muito, eles vão chegar logo. Não, digo... tá. Vamos lutar com esses muchachos? Vamos aí, vamos continuar correndo. Vamos levantar e continuar correndo. Essa questão ainda, tá ligado? Ok, vocês avistam os dois homens correndo na sua direção. Eles têm uma 9mm e um porrete nas mãos. Ok, eu paro, agarro e miro com a M24. Rifles. Com o rifle. Nesse momento, você é acometido por uma dor lancinante e horrível. Nossa. Vindo direto do seu cu. Ai, me culo! Você vê que o senhor Goblin tem um controle remoto nas mãos. O que, senhor Goblin? Putz, cara. Que merda é esta, senhor Goblin? A dor é tanta que você parece perder os sentidos. Você vai fazer o quê? Eu sigo na caminha do Goblin pra tentar socar ele, pra tentar tirar aquela merda da mão dele, tá ligado? Ok, tem dois caras no seu caminho. Eles estão na minha frente já? É porque, tipo, eles estão entre você e o Goblin, tá, entendeu? Beleza. Estão vindo pra, na sua direção. Então, beleza, eu vou pra cima dos dois caras. Tretas, tretas. Usando minha fúria irlandesa, meu fúria celta e meu suco inglês. Mikulo! Vamos tirar uma boa iniciativa. Ok, o senhor Suave tá incapaz de se defender e agachado no chão com uma dor horrível no cu. Hemorroidas alienígenas. O primeiro a atacar é um dos capangas. Qual deles? O capanga com um cacetete. Tá. Ele... Você defende o golpe batendo com a sua 12 no cacetete dele, mas você percebe que é o seu cacetete irlandês. Meu xelele, filho da puta. Xelele. Agora isso, agora parou de ser brincadeira. Now that shit serious. Shit serious. Shit's gone wrong. Nossa, cara, é verdade, eu posso usar minha 12 como um porrete, velho. Caralho. Ok, agora você ataca um deles. Eu ataco o cara do porrete como sou inglês, cara. Tipo, tenta acertar logo no queixo dele pra pegar essa merda de volta. Ok, você dá um murro de soco inglês. Mas ele desvia no último instante. É o turno do segundo capanga. Que... mete um tiro no pé do senhor Suave. Carme, culo e me apenas dois pontos de dano. Caralho. Você percebe que a mão na arma dele é a sua... Eu esqueci o nome. Como que era o nome? Helena. A Helena. Filha das putas, tô com nossas armas, cara. Que muchachos de merda. Muchachos de merda, cara. Lá atrás, o Goblin entra no galpão. E o cara de cinza? O cara de cinza entra junto com ele, sorrateiramente. Senhor McMurro, podemos entrar em La Lancha? E fugir pela lancha? Aqui, tem um golpe. Ah, você não tá nem parando em pé. Ai, me culo! Me pé! Tudo mega hemorroidas. O outro cara acerta uma porrada de cacetete na sua testa, dando 2 pontos de dano. Na minha? É, na sua. Passo lá, filho da puta, usando meu cacetete, filho da puta. Você vai bater nele? Eu vou bater nele, cara. Você vai bater nele, é o seu turno, o que você vai fazer? Vou bater nele. Como? Como eu sou com inglês e minha fúria irlandesa, fúria celta. Você aciona a fúria celta e acerta um murro na boca, causando 1 ponto de dano. É uma pena, ele tem um maxilar muito forte. Pô, claramente, cara. Caceta. Pô, é um soco inglês, velho. Ok, o outro rapaz atira em você que se desvia no último segundo dessa bala voraz. Fez o Matrix. Fez o Matrix. Eu fui que nem o Matrix. O senhor Suave sente a dor em seu cu parar. Me colou. É o seu turno. Mas você ainda tá meio cambaleante. Cadeirudo. Você tá meio cadeirudo. O que, que você faz? Atira sentado, cara, ou de joelhos. Exato. Eu saco a Natasha. Ok. E atiro pra onde der. Ok, você atira, mas erra o tiro grosseiramente. Não deve ser a melhor postura para se dar um tiro. Ah, me culou. Ok, o primeiro cara tenta um golpe com o cacetete, mas o senhor McMurro bloqueia ele com um soco inglês. Ping. Você vai atacar ele mesmo? Vou dar um tiro de 12 nesse filho da puta. Você pega a sua 12... e atira um glorioso tiro de 12, causando 9 pontos de dano. Pif! Isso aí, mano. Que momento, amigos. Que momento glorioso. Finalmente acerta um tiro, tá ligado? Ok. O outro rapaz tenta um tiro no senhor suave, mas ele rola no chão com o seu cu ainda um pouco dormente. Ai, me curou. Rola. Ai, me curou. Agora é o seu turno. Eu atiro, sento de novo e sento de pau. Ok, você acerta um tiro porque yes. Ele errou tragicamente, causando 6 pontos de dano. Sim. Ok. O inimigo do senhor McMurro. Que dados emocionantes. É uma pena que vocês não estejam vendo. Acerta uma porretada, causando 6 pontos de dano no senhor McMurro. Nossa, maluco. Foi uma porrada violentíssima. Foi uma porrada em tanto, cara. Você ataca ele agora. É. Com o quê? Um tiro de 12. Ok. Eu faço aquela coisa de bombear o tiro de 12 com a mão só. Você erra grosseiramente quando ele se desvia numa cambalhota muito artística. Ele deve ter feito escola de circo. É um homem de muitas habilidades. Fez curso de clown. Fez curso de clown, certamente. Ok. Um homem ataca o senhor suave com um tiro, causando 3 pontos de dano. Ai, me culo, me piei outra parte de meu corpo. Ok, você vai atacar ele? Uhum. Com o quê? Eu sei que a resposta da pergunta é sim, eu quero que vocês completem como. Eu saco minha M24. Você... acerta um tiro violento, causando 8 pontos de dano. Yeah. Vish. Isso aí. Uhum. O capanga acerta o senhor McMurro, mas ele se defende com um soco inglês incrível e brilhante. Pim. Está novo em folha, rapaz. Parece que veio direto da loja. Acabei de comprar. Você faz o quê? Eu falo, acabei de comprar. Daí eu pego minha 12, que nem um taco de beisebol, e tento enfiar na cara do brother com o porrete. Boa. Você, infelizmente, tem o seu ataque bloqueado pelo seu próprio cacetete. Caralho, é uma traição irlandesa. É péssimo, muito malo mesmo. Isso me dói no coração. Isso que eu faço agora. Oh, minha família... O próximo capanga tenta acertar Rico Suave, mas ele ganha uma esquiva crítica incrível. Uhul. É um verdadeiro acerto. Nossa, ninguém ia acertar esse tiro nele. E você faz o quê? Atiro com a M24 de novo. Você atira com a M24, mas ele se esquiva dessa vez. Caralho, eu devia ser tipo um narrador de RPGs. ARPGs, porque é tipo de áudio. O primeiro capanga tenta acertar o senhor McMurro e causa... Opa, apertei o dado errado. Olô. E causa 3 pontos de dano numa verdadeira porrada celta de cacetete. Cusão. De Shileile. Shileile. Você vai bater... Shileile. Eu vou tentar usar minha 12 taco de beisebol de novo, cara. Você usa 12 taco de beisebol, causando... 6 pontos de dano com a fúria celta. O homem desaba no chão, desacordado. Meu xilolo! Terminando esse round de batalhas, o capanga acerta totalmente o senhor Rico Suave, causando dois pontos de dano. Caralho de merda, porra. O Falcão pediu o lápis pra anotar quanto ele apanhou e o Danimbus entregou um isqueiro pra ele. Eu te namoro o isqueiro, tá ligado? Você vai bater nele como? Eu não sei se isso é demais sobre o Daniel ou sobre mim. Acho um pouco de cara. Um pouco de cara. O que eu tenho que fazer? É o seu turno. Meu turno. Atiro com a M24. Você acerta um tiro, causando 4 pontos de dano, matando esse pobre indivíduo. Em la cabeça. Ok, eles estão caídos no chão, acabados. Eu pego o meu chalele de volta, boto ele no meu bolso onde ele merece estar. Ok. Oh, chalele. Eu gostaria de lembrar que você capotou no caminho pra cá porque tinham muitas coisas no bolso. Tá, então peraí, deixa eu pensar o que eu posso desovar aqui. Mas todas as coisas, todas elas são tão boas pra mim. Eu vou desovar esse... Isso aqui é um Magnum aí, cara? Você comprou e vai jogar fora agora? Que agora... merda, senhor McMurdo. É só não correr agora. Tá bom, quando não precisa correr, eu jogo as coisas fora, foda-se. Ok, você tá cheio de coisas. Sim. Ainda. E você vai... Eu tenho sobretudo, cara. Eu tenho muitos bolsos. Eu vou deixar minha M24 aqui e correr. Para correr. Vou deixar a M24? Para poder correr melhor. Você larga a M24 no chão. Vocês vão para onde? Pro galpão, né? Vamos para o galpão. Vocês entram no galpão. É um lugar sinistro e enorme. Com apenas algumas luzes ligadas bem no centro. Onde o Goblin assiste mais 3 capangas, juntando uma enorme caixa de madeira ao redor de um tanque de água, dentro do qual está a Isabela Prefeita, grávida! Pam, pam, pam!